No ar, Estúdio Condá, com Raquel Lang, questionando, interpretando e discutindo o que é notícia. Estúdio Condá, a informação que faz a diferença. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Amargo da Natural Ervas e Vitamel. Corra para a farmácia mais próxima e peça já o Amargo da Natural Ervas e o Vitamel, o fortificante da família. Mas exija o Amargo da Natural Ervas e Vitamel, porque sua saúde não pode ser enganada. Faltam 15 minutos para as 9 horas da manhã. Bom dia, Chapecó. Bom dia a todos os ouvintes, aos municípios que nos acompanham nessa manhã de sexta-feira de tempo instável. A mínima foi de 19 graus, máxima prevista para hoje 27 graus, o dia esquenta. Aqui no centro, 20 graus a temperatura. E como eu digo, segue nessa sucessão. Um pouco chove, um pouco estia, né? Mas a previsão para sábado e domingo é de pouca chuva, mínima precipitação. Como o tempo anda bem instável, a gente não sabe bem o que isso significa, mas enfim, vamos lá. Eu vou otimizar o tempo porque, honestamente, eu não achei que eu fosse fazer esse programa. Pensando, repensando, até me perguntava, sempre me pergunto, faço esse exercício quando pego o carro e venho aqui para a rádio, como vai ser o programa hoje? E esse eu achava, com esta pauta, eu achava que eu não iria conduzir um debate sobre um pedido de impeachment que foi aceito, que se tornou realidade, da presidente da República, Dilma Rousseff. Eu não vou entrar no mérito do porquê é que eu não achava, mas eu tinha, se me perguntassem, talvez há duas semanas, uma semana atrás, vamos, né? Eu ia dizer, não, não acontece, de forma nenhuma não acontece, pelo que a gente entende do que é o nosso Congresso Nacional, pelo que a gente entende do jogo político, para começar, eu achava que não. E me enganei redondamente. Eu vou começar aqui pela ordem inversa, saudando, dando bom dia, Wagner Dal Bosco, nosso comentarista. Obrigada pela participação. A gente flutua, isso é que é bom, né? Quando a gente vê quem está com tempo na agenda, o pessoal vem aparecendo. Quero saudar a sua presença e vou fazer a todos a mesma pergunta. Já vamos logo começando a exercitar essa ideia. Acreditava que nós íamos chegar em dezembro com essa movimentação em Brasília e com esta formatação, com essa situação? Bom dia, seja bem-vindo ao Estúdio Condá. Bom dia, Raquel. Bom dia, os colegas aqui do programa, professor Licério, Paula Ouro, doutor Alfredo Lang. Bom dia aos ouvintes da Super Condá. Raquel, uma pergunta difícil, né? Eu acho que poucos acreditavam que, pelo menos neste ano, nós chegaríamos nesse momento, até porque essa pauta, essa discussão sobre o impeachment, ela foi e voltou em vários momentos durante o ano, e os movimentos políticos, tanto do governo quanto da oposição, eles faziam com que em alguns momentos essa pauta ela viesse mais à tona, em alguns momentos ela esfriava, e nesse vai e vem dessa pauta, me parece que ela passou inclusive a ser desacreditada. Com certeza. Desacreditada, parece que ela perdeu força, então ninguém imaginava que nesse momento ela viesse à tona. Por outro lado, a gente teve fatos muito relevantes nos últimos tempos, e aí eu acho que a prisão, se a gente avaliar como estava a própria situação do Cunha, toda a revelação das contas dele na Suíça, com provas. A comprovação. E, posteriormente, a prisão do líder do governo gerou um caldo e uma situação toda diferenciada que mudou muito o ambiente político em Brasília. Mas eu queria também fazer uma reflexão de como a gente chegou aqui hoje. Vejam só, a gente precisa fazer uma análise de junho de 2013. Se a gente observar junho de 2013, portanto um ano antes da eleição presidencial de 2014, nós tínhamos uma demonstração de descontentamento da sociedade brasileira muito significativa com o sistema político, com o sistema político brasileiro. Naquele momento de mobilizações, o próprio governo acenou com algumas pautas que posteriormente não foram cumpridas. E quando eu falo governo, diferentes governos, havia um descontentamento com o sistema político. Os cinco pactos pelo Brasil, era isso o nome? Quando foi a primeira reação rápida, de pronto, né? Bate-pronto, foram em nível nacional, cinco pactos pelo Brasil. Isso, que inclusive o presidente do Congresso Nacional, na época também, se comprometeu com algumas pautas. E, enfim, esse sistema político, que a sociedade demonstrava um descontentamento, ele não evoluiu nas pautas que precisava evoluir. O que acontece? Veio a eleição de 2014 e nós tivemos uma disputa muito acirrada. É importante que a gente avalie, se a gente analisar outras eleições que ocorreram posteriormente, nós temos, nos últimos tempos, eleições muito acirradas. E aí eu não falo só eleições de governos, eu falo eleições de entidades, eu falo eleições em universidades, eu falo eleições em entidades. Nós temos cada vez mais uma polarização das ideias na sociedade e a dificuldade de construir consensos. Então, em 2014, nós tivemos a eleição presidencial e nós tivemos duas situações. Uma, me parece que a oposição que perdeu a eleição não se contentou com a derrota, não aceitou a derrota e fez vários movimentos. Por outro lado, quem ganhou a eleição em 2014 também não soube fazer jus à sua vitória e, enquanto governo, cometeu vários equívocos na condução do governo, tanto econômica quanto política, principalmente política. E aí, me parece que a inabilidade de articulação política e de comunicação com a sociedade, especialmente na figura da presidente da República, deu margem para que algumas situações ocorressem, inclusive nas articulações com o próprio Congresso Nacional. Então, me parece que o que nós estamos vivenciando isso hoje, embora, volto a falar, difícil imaginar que nós teríamos esse processo de impeachment antes do final do ano, aliás, eu particularmente não imaginava que isso nem ocorreria mais. Mas se a gente avalizar toda uma série de acontecimentos que estão ocorrendo desde junho de 2013, passando pela eleição de 2014, e a inabilidade do governo em conduzir algumas políticas na economia, e na própria articulação com o Congresso e com a sociedade, nós temos uma presidente que se articula e se comunica muito mal com a sociedade, que vive reclusa, é difícil. Quem convive um pouco ou pesquisa nesse universo da política sabe o quanto um governo pode pagar um preço alto se não tiver essa habilidade política. Bom, é um contexto bem interessante que o Wagner coloca, porque ele nos propõe uma volta no tempo. E o tempo, para mim, é meio que sempre um inimigo. Eu divido, faço o tricô da segunda-feira com os ouvintes e digo, tem assuntos que a gente nem mergulha, porque os atores, os coadjuvantes, são num número tão grande que na sexta-feira eles já partiram da mídia e já vão chegar novos coadjuvantes com sobrenomes e cargos muito compridos e que também vão desaparecer. Então a gente ficava o quê? Em linhas gerais, falando das condicionantes, né, do que seria o impeachment e daquele absurdo que é você mentiu ou não, eu não menti, quem mentiu foi você. Meu filho assistindo televisão falou, mãe, parece criança brigando, foi você, não, foi você. Né? Quem mentiu primeiro? Quem mentiu mais? Quem teve dolo? Quem tem ética? E aí fica aquele ping-pong, só que foi ping-pong o ano inteiro. Professor Lissério, bom dia. A gente meio que cansou e desacreditou também por parte dos protagonistas da história. Ia Dilma lá na Suécia, eu não sei aonde, comprar avião, e de lá ela mandava o Cunha passear, porque dizia que não, o problema era dele. O Cunha aqui mandava recadinho para ela, muito, uma forma muito clara, porque ele sempre foi muito assintoso. Segura a onda porque você sabe do que eu sou capaz. Mexe comigo que eu mexo com você. E o brasileiro assistindo, né, esse espetáculo. Bom dia, professor Lissério, seja bem-vindo. Bom dia, Raquel, bom dia, ouvintes, bom dia, Wagner, o Palaoro, o Alfredo. Pois é, eu acho que sabe aquela história de que tem horas que a gente tem que passar cinta nas criaturas? Olha, porque, né? Olha os direitos humanos, o politicamente incorreto. Mas vão aproveitar. Também, né? É. O direito delas. Não, não, mas olha, sinceramente. Eles parecem umas crianças. Não, não, é pior. São aqueles pivete que pivete que eu digo, não. Sim, no sentido olha de criança. Olha como tá difícil, né? Falar, né? É. Mas é o seguinte, ó. É, dá a impressão que os caras, aquilo que a gente chama de vergonha, que faz parte da nossa criação, o que dá a impressão é que eles não têm isso, né? Não têm o mínimo de pudor, o mínimo de respeito com a sociedade, com milhões de pessoas, né, gente? Com o país. Então, é um negócio complicadíssimo, né? Aquilo que o Wagner falou da presidente, né, eu acho que já falei aqui, mas eu falei na universidade, já em alguns eventos, de que a Dilma não era a candidata à reeleição, não teria que ter sido, mas foi, né? Fazer o quê, né? Mas por falta completa de opção? Não, né? Não, é que não foi feita uma discussão democrática. Assim como o Lula não discutiu com ninguém para escolher ela em 2010, ela não pediu permissão e nem conversou com ninguém para ver se seria ou não seria, se tinha condições de ser. Porque uma coisa era o governo dela até junho de 2013. Uhum. Era uma situação. Quer dizer, março, abril, por aí já estava complicando um pouquinho, né? Uhum. Até ali era uma situação. Estava bem avaliada, não tinha explodido nada, né? Estava tudo sob controle, digamos assim, a barragem lá de Maria não tinha explodido. E assim vai, né? Agora, à medida que esse negócio saiu do controle, mudou completamente o cenário. E de lá para cá, aquilo que fala o Wagner, né, que a gente tem conversado e outras pessoas também têm falado, o Brasil mudou da água para o vinho daquele momento em diante. E o pior é que o sistema político brasileiro não responde a essas demandas. Ele não se readapta a essa nova realidade. E ficou pior, né? Ao invés de melhorar, ele piorou. Então, a sociedade está apontando para um lado e eles estão indo para o outro. Então, esse negócio do impeachment, claro que eu achava que não seria agora, porque também é questão de estratégia, né? Quando que é bom, quando que é melhor, quando que eu ganho os cargos, quando que eu perco, porque é assim que os caras estão olhando, né? E aí chega um certo momento que tu diz o seguinte, não, mas isso não tem nada de mais, né? Isso é mais uma que os caras estão aprontando, né? Porque eles não estão olhando para o país. Não está olhando para a realidade de quem está trabalhando, quem está produzindo, quem tem compromisso, né? E aí por isso que eu acho que uma cinta ia bem, né? Entende? Uma cinta... Mas não dá, sério, não tem condição, né? Não tem condições mesmo. A gente tem que continuar porque tentando é o seguinte, lidar com essa situação. Olha só o seguinte, se o sujeito tivesse um mínimo de respeito com ele, com a imagem dele, com a história dele, né? Se ele tivesse, né, o Cunha teria pedido afastamento da presidência da Câmara. O mínimo. Claro, o mínimo. Afastamento da Câmara. Quer dizer, eu não estou mais em condições de tocar esse negócio aqui. Mas veja, o cara deve estar tão enrolado e montou um esquema tão poderoso e tão escrúpulo, sem escrúpulo, né? Tão inescrupuloso. Diz assim, se eu sair, piora, né? Já está ruim, mas se eu sair daqui, aí que os caras me trouxeram. Piora principalmente para ele, né? Exatamente, para ele. E aí o grupo dele, o grupo que o apoia, diz assim, mas Deus me livre, não podemos soltar esse negócio aqui, porque olha, né? Para entregar para não sei quem. Então, não tem nenhum interesse de política, de desenvolvimento. Olha a questão. Mas isso já se perdeu há muito tempo. Pois é, mas sério, acontece que nós chegamos numa situação tão complicada que eu tenho acompanhado alguns analistas, né? Que se de um momento em diante, a qualquer hora, sei lá, não sei como é que vai ser a mobilização pelo impeachment também, né? Fevereiro, março, por aí, quando se vai ser mais a favor ou mais contra, e não sei como. Será que isso consegue? Eu quero depois já introduzir, mas será que isso muda voto no Congresso? Porque daí. Não, mas é que é o seguinte, ó. Porque daí é o seguinte, bom, tira a Dilma, fica o Michel. O que que muda? Né? Bom, aí, evidentemente, que mudam as manchetes da imprensa, né? Mudam os interlocutores, mudam as perspectivas, né? Muda o rearranjo político, aí o PT sai dos cargos, aí eles entregam não sei para quem, não sei que critério, quer dizer, você troca 6 por meia dúzia, né? Ah, mas você cria uma nova, digamos assim, se é que dá para pensar, né? Uma nova esperança. Perspectiva. E aí ele vai empurrando com a barriga. Entendeu? Por quê? O grande problema do Brasil não é essa de moral política e de gestão política, mas é de endividamento público que está se tornando uma coisa insustentável. Né? O Estado brasileiro, depois do Plano Real, né? E aí os dados estão no ipeadata.gov.br, do endividamento público, o endividamento público brasileiro é um negócio astronômico. Né? E uma vez tem um evento aqui em Chapecó, da UNO Chapecó, eu perguntei para um cara que veio de Brasília sobre o endividamento. Senão, na época, é claro, era muito menor, né? Não é, é administrável. Bom, se era, hoje não é mais. Quer dizer, justamente quando o governo precisa cortar gastos, ele precisa cortar gastos para quê? Para pagar a dívida pública. Quer dizer, os bancos... Que ele mesmo criou exatamente. Para bancar uma situação que ele não conseguia dizer não dá mais. Porque o sistema, o modelo de política econômica que foi adotado no Brasil é a partir do interesse financeiro. E não a partir do país, do desenvolvimento, do planejamento, da inclusão social, das oportunidades de investimento e trabalho, essas coisas. Não é isso que foi colocado em discussão. Né? E aí chega um momento que explode tudo. E depois o seguinte, né? O sistema partidário brasileiro é um dos piores do mundo. Certo? É um dos piores do mundo. Por exemplo, aqui na Argentina, que teve eleição 2 semanas atrás, né? Que ganhou o Macri, que é filho do ex-dono do Frigorífico Chapecó, né? Pois é, eu perguntei, mas esse Macri é aquela turma daquele Macri? É, sim. Que eu saiba, sim, né? Mesmo. É o mesmo. É o grupo, é o mesmo. É o grupo, né? O sistema partidário na Argentina não tem coligação. Começa por aí. Você quer disputar, meu querido? Entra num partido que já está aí. Ou então funde um partido para ti, como ele fez, né? Porque o peronismo tem o controle ainda político da Argentina. Mas você não tem esse conchavo de discussão, de aliança, de acordo, de propina, de distribuição de cargo, de negocia daqui, de negocia dali, porque o cara está descontente, ele quer mais, e o outro está não sei o que, já briga com o outro, e é aquela confusão, né? Entende? E aí chega um certo momento que o gestor público não sabe mais o que fazer. E aí pega um Cunha desse jeito e a Dilma desqualificada, desmoralizada. Sobrou para nós, né, meu querido? Sobrou para nós de novo. E nós vamos viver o 2016, não sei como. Não dá para a gente prever como 17, é que vai ser o 2016, 2017. Pois é, essa falta, né, de... Nossa, essa falta de perspectiva, ela arrasa. Realmente é sexta-feira, não quero acabar com o final de semana de ninguém, mas é complicado. Palaoro, bom dia. Fazia parte dos que não achavam que ia acontecer, fazia parte dos que achavam que era, não, isso era questão de tempo, né? Eu achava que não ia acontecer. Que a negociação ali ia fechar 0-0, tudo bem para o Cunha, tudo bem para o governo. É. Quem sabe a gente não tenta governar o país, mas não. É. Bom dia. Bom dia, Raquel, bom dia ao Wagner, ao Lissério e ao Langui. Bom dia aos ouvintes. Eu quero fazer uma pequena, digamos assim, análise do contexto. Nós várias vezes estivemos aqui e não acreditávamos realmente no impeachment, porque se dizia que no tinha que haver, um ilícito, digamos assim, direto da presidente neste ano de 2015, porque até 2014 era outro mandato, né? Tanto que uns pedidos de impeachment foram rechaçados exatamente por isso. Esse, que foi admitido agora, anteontem, ele foi refeito, porque ele vinha caracterizado com algumas ilicitudes de 2014, 2013, e que era do outro governo, né? Eu, particularmente, não acreditava que pudesse ser deflagrado neste momento, mas as coisas se precipitaram exatamente em decorrência do próprio PT ter retirado o apoio do Cunha na Comissão de Ética. Eles vinham prometendo o apoio, que os votos deles seriam a favor do Cunha, para que ele não ser cassado. E, neste momento, ele se viu tão acuado que ele não teve outra saída. Então, foi precipitação esse pedido, porque, me parece, e isto vai ser muito explorado na defesa, enfim, e que o povo não vai entender exatamente o que é o impeachment. Ele só poderá entender pelo desgoverno que está aí, pela falta de mobilidade econômica, pelo pouco desenvolvimento do país, pelos conflitos de ideias. Como disse o Wagner mesmo, desde 2013 a coisa vem complicando, da Copa das Confederações, quando fizeram aquela Copa que deflagrou o movimento, em função da Copa do Mundo de 2014, e veio desaguar agora em 2015, no fim de 2015. Mas o Cunha realmente foi compelido a usar o único pedido que existia lá que podia embasar um processo de impeachment. Mas por que foi compelido? Foi a questão do ajuste das pedaladas fiscais e digamos, a infração à lei fiscal. Né? Ele foi compelido porque ele se viu sozinho. Aquilo que nós estávamos falando antes. Que o pessoal. Mas foi represália? Não, é que eles tinham um pensamento de que o PT e a Dilma e o governo, enfim, livraria ele dos problemas que nesse meio do caminho ele enfrentou. E quando ele se viu sozinho, ele provocou isso para tentar tirar o foco dele. Veja que mesmo assim, ainda o governo não tirou o foco dele. Está tentando descaracterizar o pedido exatamente em cima de uma posição pessoal do Cunha, que de certa forma tem razão. Mas que o PT provocou isso, com certeza provocou. Então todos eles têm culpa. Agora, no fundo, Raquel e ouvintes, eu não acredito que vá passar esse impeachment para se chegar a votação dos 242 votos. Vai ser 342 votos, é dois terços de 513, né? Eu precisaria 171 a Dilma e 342 a oposição. Então eu não acredito que indo para o plenário, e vai para o plenário, porque depois do parecer dessa comissão de 65 deputados, seja pela admissão ou pela rejeição, ele vai ter que ir para o plenário para ser decidido. Sim. E eu não acredito que no fim da história vai ocorrer, digamos, os 342 votos, até porque vai ser um processo demorado, não é um processo para depois de amanhã, digamos, e a oposição está tentando fazer com que se perdure mais ainda para ela sangrar muito mais tempo, na linguagem política, né? Olha, enquanto que o PT quer ver se contorna isso logo. O mais rápido possível. Eu vi algumas frases, tipo, Dilma tem pressa, Dilma quer esclarecer a situação, o Globo estampa hoje, ela teria condições sim de sobreviver, se fosse para votação, ela teria condições de sobreviver ao impeachment. Hoje, né? Agora, tipo Raquel, hoje. Importante também a gente avaliar como alguns atores do cenário político se movimentam nos bastidores. Mas, por exemplo, se a gente avaliar só a questão do Michel Temer, né? O Michel Temer ontem vinha a público uma informação de que um dia antes ele já sabia de que o Cunha aceitaria o início do processo de impeachment, e no dia que a presidente da República então soube, que se manifestou publicamente, ele não esteve junto, e ontem, chamado para uma reunião no Palácio do Planalto, ele viajou para São Paulo. E aí, né? Tem explicação, então, ele é então, o beneficiário direto, né? Então, a gente não sabe também como o próprio vice-presidente da República está nos bastidores, né? Mas eu, para completar, só Raquel, eu diria o seguinte, que o impeachment, sob esse fundamento que foi, digamos, deferido pelo presidente da Câmara, eu acho que não tem muita vida, assim, jurídica e nem política. Mas se a rua vier, para a pressão, a rua que eu digo, os movimentos de rua, aí pode se mudar. Porque aí não é só a letra fria da lei e a letra, digamos, da infração que ela cometeu. Mas daí é um anseio da população. Vamos que 90% da população venha para a rua e diga, nós queremos impeachment. Aí sim os deputados poderão mudar de opinião. Essa é a questão fundamental e, novamente, entra o fator tempo. Bom dia, Alfredo Lang. Primeiro, eu faço esse começo de programa e elegi essa pergunta justamente porque eu acho que ela nos dá a medida, né? Quando a gente vê uma situação, simplesmente parece negociação de refém. Eu tenho aqui uma informação, se me pegarem obra boca aí eu faço horrores, né? Por outro lado, se me mantiverem, fica tudo bem. O Palaoro falou aqui, olha, o Cunha não teve outro caminho porque ele ficou só. Mas então, o que aconteceu com o PT? Por que o PT deixou o Cunha sem base? Não é dar um tiro no pé? Eles não sabiam que justamente se eles não dessem apoio para o Cunha fazer isso? Ele não falou para todo o Brasil em bom tom, em várias vezes, em várias entrevistas, que ele detinha o poder e não mexam comigo porque eu mexo com vocês? O que aconteceu que se rompeu esse equilíbrio tão delicado? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Raquel. Bom dia, Wagner. Bom dia, Licério. Bom dia, Palaoro. Bom dia, nossos caríssimos ouvintes. Bom, já que nós temos um pouco mais de disponibilidade no rádio para estender esta questão e, quem sabe, até sob a ótica de cada um analisá-la, eu peço até um pouco de permissão para fazer algumas observações anteriores a tudo isto. E a primeira delas é que já houve impeachment no Brasil. O fato determinado foi uma Elba. Uma Elba. Que a rigor, e no fundo, Palauro tem razão quando fala da movimentação do povo, o impeachment é um julgamento político. Uhum. É uma realidade que muitas vezes contrasta com o ordenamento jurídico. Tivemos também uma situação que muito bem analisou o ministro Gilmar Mendes. O processo de impeachment veio embasado numa legislação que tinha como fundamento a Constituição de 46. Posteriormente houve a Constituição de 88 e as mudanças que se introduziram não foram de ordem jurídica substancial para que ficasse uma clareza a respeito do impeachment. Uns até falam naquela famosa palavra de que traz de volta a legislação anterior, ressuscita. Tem até um termo jurídico que eu nem vou usar aqui, porque é de difícil compreensão do povo, mas que repristinou. Quem que vai entender o povo disso, né? Então, não tem essas questões a ser tratadas. Agora, objetivamente, já que a Raquel desafiou a respeito deste assunto, nós temos uma realidade jurídica, aliás, confusa. O PT e a presidência da República se enveredaram por determinadas linhas de defesa que, ao invés de clarear, podem prejudicar. E eu explico por quê. Ontem ainda foram tomadas providências na área jurídica, com processos no Supremo Tribunal Federal. Dois já caíram. O terceiro está na iminência do ministro Fachin de ter o mesmo destino. Aí vem a questão. Se o judiciário provocado lavou as mãos, a coisa vai ficar tudo na ordem política e no julgamento político. E a propósito, eu talvez até vá fazer aqui o papel de advogado do diabo. De que é que o Cunha está sendo acusado? Se é que precisa fato determinado. O Cunha está acusado pura e simplesmente de mentir e, em razão da mentira, ter quebrado o decoro parlamentar. Mas pede para qualquer um, até para os ferroviários de Passo Fundo, o que que eles estão pensando com referência ao Cunha? O valor das contas, a sua situação no Petrolão e tudo mais. Não, fato determinado é que ele mentiu. Só isso aí. Todo o processo na comissão de ética é de que ele mentiu. E aí, quando você vê a essência da mentira, começa a ficar: não, ele não mentiu, diz o advogado dele. A conta estava em nome da mulher, da filha, da nora e assim por diante. Então ele não tinha. Então ele não tinha a conta, então ele não mentiu. Aliás, isso não é privilégio do Brasil. Quando o Bill Clinton foi acusado de ter mantido relações sexuais com a estagiária. Mônica Lewinsky. Mônica Lewinsky, que ele disse? Não, porque para ele relações sexuais era a prática integral do sexo. Ele apenas teve um leve contato oral. Foi até então engraçado. Ele não mentiu. Eu só vou abrir um parênteses, porque o Clinton conseguiu colocar um país puritano como os Estados Unidos, tendo que discutir o que conceituava, porque foi a discussão dos Estados Unidos por um bom tempo, né? Esquece toda a política. Vamos entrar na sexualidade humana e vamos tentar definir corretamente o que é uma relação sexual, um intercurso ou não, para podermos entender se o presidente Bill Clinton, mais desenvolvido e com fortes traços de puritanismo, né? Se ele consegue comprovar ou não. Então, quer dizer, não é só a gente que entra nessas roubadas. Nossa questão agora é justamente isso. Mas então, só recapitulando, Raquel, o advogado dele afirmou peremptoriamente junto à comissão de ética que o cliente dele não mentiu. Ele, inclusive, todos os documentos que foram anexados da Suíça prova que não estava em nome dele. E ele não disse lá, e nenhum deputado o inquiriu para dizer: mas você não tinha em nome de interposta pessoa, você era o beneficiário da conta. Faltou perspicácia, faltou a oposição ser mais ativa nesse sentido. Aliás, nesse processo de impeachment e do julgamento da comissão de ética do Cunha, não tem situação e não tem oposição. Você não se define, tu não tem um parâmetro seguro para dizer: a oposição fica contra o Cunha enquanto o Cunha não botava o impeachment no ar. No momento que o Cunha botou o impeachment no ar, quem era oposição passa a ser situação, e quem era situação passa em tese ser oposição. Primeiro fato. Segundo fato, vou invocar de novo os Estados Unidos, como é que eles tiveram que evoluir. Al Capone mandava matar em cada esquina um cara, todo mundo sabia que ele mandava matar, que era ele, tal, tal. Como é que ele foi condenado nos Estados Unidos? Por fraude fiscal. O único instrumento que o Ministério Público deles lá, que tem um nome um pouco diferente, conseguiu provar de forma cabal que não comportasse recurso, é de que ele era um sonegador. E por sonegação ele passou os seus últimos dias na cadeia. Agora, porque matou, chacinou, eliminou e fez tudo, não conseguiu nada. A testemunha que se apresentava para depor contra ele morria no dia seguinte, antes de depor. Então, esse detalhe. O que que eles inventaram? Delação premiada. Delação premiada hoje no Brasil é a palavra mágica. É a palavra mágica. E algumas outras interpretações. Desculpe eu estar divagando sobre isso, mas se encaminha. Por que os companheiros de mesa aqui falaram que o processo parecia que não evoluía e tudo mais? Porque não tinha sido preso nenhum figurão. Nenhum figurão com mandato. O que que disse o Dulcídio quando foi preso? Vocês estão prendendo um senador da República? É, foi preso sim, né? Um dono de banco. Não confunda essa situação. Dono de empresa estava muito claro. A Odebrecht estava na cadeia, o Pessoa estava na cadeia, e outros tantos, a Andrade Guterres na cadeia. Mas banqueiro, nenhum estava na cadeia. E todo mundo sabe que os bancos nunca faturaram tanto neste país, enquanto neste país. Nunca antes na história deste país. Nunca antes na história deste país os banqueiros faturaram tanto como nestes últimos governos. E foi preso um banqueiro. Aí então mudou o foco todo desta análise. Aí as intercorrências foram totais. E eu volto à delação premiada. 80% ou 90% destes que aderiram ao processo da delação premiada, na primeira semana, logo depois da prisão, juravam por todos os deuses e por todos os santos que não tinham nada, que não deviam nada e que não tinham nada a declarar porque estava tudo certo. Aí começou um barusco lá chegar e dizer: olha, o negócio não é bem assim, eu tenho 80 milhões de dólares que eu devolvo. Se alguém vai devolver 80 milhões de dólares, que muitas vezes até se julga, se ele ofereceu é porque talvez tenha mais, só botou os 80 para ficar garantido. Agora ali chegam outros: não, eu dou 30 milhões de dólares que eu devolvo. E aí a tese dos governantes de que não houve apropriação de recurso público caiu por terra. Quem é que pode sustentar, como sustentaram num salão, que não houve prejuízo, né? Tá. Aí as coisas começaram a ocorrer. Aí o que faz a prisão? Há 4 dias atrás, o doutor Cid Amaral é claustrofóbico, não pode ficar preso num ambiente fechado. Não pode viver fechado. O que que disse a mulher dele? Abriu a boca: entregue essa presidente, entregue esses caras todos, porque você é o que menos deve. E vem passar o Natal comigo em casa. Não vai. Ela disse bem isso aí. Não vai. Tá? Não vai. Aí não fizeram vai. Outras manobras. O Petrolão. Parece que nominaram que o Moro só podia decidir do Petrolão quando se falava em Petrobras. A nuclear, já tinham armado um esquema e tocaram lá para o Rio de Janeiro, embora o presidente da Nuclebras tivesse sido preso. Então, todas essas coisas foram, esses nós foram desatados por causa da delação. Não houvesse a delação, isso tudo aí estaria cobertado. Olha, eu preciso chamar o primeiro intervalo comercial, Lang, mas na volta a gente vai entrar um pouco nisso, porque cópia de modelo americano, eu não acredito em delator, eu não acredito em X9, né? Aquela história não tem mérito, bandido comigo não tem mérito. A gente ouviu muito isso, a própria Dilma disse: eu não acredito em delator. Eu não, e o Brasil não pode acreditar na fala de um bandido, porque quem está oferecendo toda essa munição para que o processo ocorra, os milhares de fases da Lava Jato, são pessoas que erraram. E a gente volta numa questão básica do direito que, de uma forma geral, quem é leigo não tem obrigação de entender. Primeiro, bandido que é bandido, o cara matou a mãe, ele tem direito à defesa? As pessoas se perguntam isso. Por que que tem advogado defendendo? Né? Num segundo momento, o bandido é bandido, é confesso, roubou, né? Não sabia mais nem onde pôr o dinheiro. Aquela coisa assim era constrangedor.

Visite Chapecó e fique mais um dia. Sua melhor opção de hospedagem é o Hotel Lang Palace. Máximo conforto e completa estrutura de lazer. Piscina, sauna, academia e restaurante. Visite o site www.langhotel.com.br e faça sua reserva. Hotel Lang Palace. Valores especiais para fins de semana. 3361-6868. Imperdível! O melhor presente de Natal tá na mão! Terceiro hiperfeirão de Natal! Imperdível! Mais de 350 veículos! No pavilhão 4 da IFAP, o maior feirão do ano! Ofertas especiais com preços reduzidos, prazos esticados! Taxas diferenciadas, preços, prazos, taxas de 4 a 6 de dezembro na IFAP em Chapecó! Não perca! Realização Seletas, apoio Santander. A vida é feita de escolhas. Por exemplo, quando vê uma criança na rua pedindo esmola, o que você faz? Põe a mão no bolso ou põe a mão na consciência? Você dá uma moedinha ou ajuda a dar um futuro? Pois é, uma criança não pede esmola por escolha, mas você pode escolher. Não dê esmola e proteja o futuro. Uma campanha do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Prefeitura de Chapecó. Começou o fim de semana quente Schumann. Compre na sexta, compre no sábado e economize de verdade. TV LED 32 polegadas Samsung, Pai Show, agora só 1.199. Uma fritadeira sem óleo, só 399. É só na Schumann. E uma cozinha completa sai com preço torrado, apenas 999. Compre na sexta, compre no sábado e economize de verdade no fim de semana quente Schumann. E para você que quer dinheiro na mão fácil e rápido, faça um empréstimo pessoal Schumann. Atenção, dengue não tem vacina, tem prevenção. Por isso, mantenha caixas d'água e cisternas sempre fechadas e as piscinas tratadas. Guarde todo o lixo em sacos plásticos e mantenha as lixeiras bem fechadas. E atenção redobrada para água parada e lixo jogado no seu terreno ou dos seus vizinhos. A dengue pode matar, mas com a participação de todos, vamos evitar. Prefeitura de Chapecó. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó, registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Amargo da Natural Ervas e Vitamel. Corra para a farmácia mais próxima e peça já o Amargo da Natural Ervas e o Vitamel, o fortificante da família. Mas exija o Amargo da Natural Ervas e Vitamel, porque sua saúde não pode ser enganada. Olha, 9 horas 26 minutos e para mim, honestamente, é doloroso falar sobre isso. A gente tinha que estar falando, tinha que estar vivendo outro momento do país e tinha que estar falando de... É bonitinho, né? Quando as pessoas dizem, olha, tinha que haver uma colisão para salvar o país. Mas salvar o país exatamente de quê? É só salvar a economia? É salvar o país de uma falência institucional completa? É salvar um país de sistemas completamente quebrados, ruídos, acabados? O que, que tem que ser salvo no Brasil? Não sei qual é a resposta a essa pergunta também. Mas sei que os processos acontecem, são protagonizados por seres humanos. E nessa troca de farpas e alfinetadas, e é como um jogo de pôquer, né? Onde você blefa. Você muitas vezes não detém todo aquele... Eu não sou jogadora de pôquer, mas eu sei que o pôquer se baseia... Fiz uma matéria uma vez, se baseia no blefe. Também, no que você também, consegue... Blefe, é, também no blefe. É. Mas você não vai... Não, você não abre as suas cartas, mas você se impõe no jogo... Criando a situação de que tem poder. E nesse jogo todo, uma vez eu ouvi, né? Eu ouvi também da Dilma essa fala... Eu não dou crédito à fala de bandido. Como é que pode um bandido me condenar? Como pode você que cometeu crimes absurdos... Trabalhar para mim a condenação. Um crime junto comigo, né? Ou comigo, né? Sem migo, mas com a minha turma, enfim. O que é delação premiada? dá para acreditar, ou que é o que dizem, sim, mas olha ali, o cara fez o diabo, ele vai fazer o possível também para entregar todo mundo e se safar, porque ele está sendo premiado por isso, a delação premiada. E aí, juridicamente, como é que nós, leigos, devemos entender esse processo ou esse mecanismo legal? Fala, Ouro. Raquel, vamos considerar a primeira indagação tua, a questão da delação ou de quem é o dedo duro, digamos assim, para aqueles que não querem que sejam apontados, né? Ora, se numa quadrilha que todo mundo participa, alguém abriu o bico, obviamente que só pode sair de dentro dela, da quadrilha. Como é que tu vai de fora apontar? Aí não seria delação premiada, né? Se ele está denunciando, é porque ele tinha conhecimento. Só que, já disse o Lang antes, a delação não quer dizer que seja por si só aceita. Ela vai ser considerada se a pessoa se comprometer a dizer tudo e dar o caminho, digamos, até do dinheiro, nesse caso, né? Mas se ele não conseguir fazer isso, volta, inclusive, com penalidades maiores até. E ele vai cumprir toda a pena. E uma pena dessa natureza, que não tenha a delação premiada, ela se multiplica. Portanto, a delação premiada só pode ser de quem participou do esquema. Então, claro que a pessoa que está sendo acusada, ela tenta desmerecer isso. Isso pois é, normal. Até induzindo uma desconfiança. Você diz, olha, a gente vai praticar um grande erro ao afiançar a fala desse bandido e ao transformá-la em instrumento. Não, mas ele vai dar o caminho, por exemplo, do dinheiro. Vai seguir o caminho do dinheiro, é uma maneira de tu descobrir os fatos. Mas ele vai dar elementos para que se comprove externamente da quadrilha o que ocorreu. Esta é a realidade. Então não dá para dizer que aquele que está dentro é ilegítimo para fazer uma denúncia. Ora, se ele participou do esquema, ele pode fazer. Tanto que o Instituto da Delação Premiada é exatamente em cima de quem está sendo acusado, para que ele avive e dê os caminhos para chegar à boa aplicação da justiça. Então não tem nada que ver isso numa, digamos, numa retórica que quer retirar isso, digamos, a cabeça do povo. De descrédito. De descrédito para tentar livrar o seu. Essa é a realidade. Vamos lá. Eu ia desafiar um sociólogo aí, e o Licério Oliveira, felizmente, teve a oportunidade de desfrutar, né, do aprofundamento a respeito destas questões. Palauro fala do mundo jurídico, mas antes do mundo jurídico há o mundo da realidade da sociedade. E aí, o mundo jurídico, talvez muitos não irão compreender o que eu vou dizer, o mundo jurídico disciplina, rege, edita leis. Mas será que nós iniciamos num processo de que toda lei é pura? Ou a lei foi feita porque tem quem tinha capacidade de fazer a lei e aprová-la e que fosse disciplinar a todos? Para o melhor ou para se autoproteger? Então, estas figuras eu faço referência porque também tive a oportunidade de me aprofundar um pouco, né, na filosofia do direito, e chega-se à terrível conclusão de que o império da lei não é sempre o império da justiça, que o império do direito positivo não é a quinta essência e a purificação da sociedade, que tem através desses instrumentos a possibilidade de se sentir protegida, de se sentir apropriada a uma boa convivência. Então tem esses detalhes e nós sentimos essas influências. Quando se fala do Instituto da Imunidade aqui no Brasil, quer se generalizar, não. Imunidade, o artigo da Constituição, que repete outras tantas constituições, é apenas para palavra, opiniões e votos, não é para crime comum. Isso está lá na Constituição, mas botam lá nos incisos, nos parágrafos, determinadas situações que criam não uma imunidade, mas que criam um corporativismo de tal ordem que isso afronta a harmonia entre poderes. Não, isso não existe. Então, não é, por exemplo, que eu fico, invoco o direito de ficar calado. Bulufas nenhuma, tu pode ficar calado, mas esse teu silêncio pode ser interpretado de forma tal que implique até em uma condenação maior. São estas pequenas coisas. Eu até gostaria de ouvir o Licério a esse propósito, porque nós vivemos muitas vezes a magia da norma institucionalizada, que muitas delas têm endereço certo para se autoproteger. O pressuposto da lei é realmente quem tem o poder de fazer a lei e com base em quê? Né? Quando eu digo o seguinte, ó, vamos mudar esse artigo, ao invés de falar isso, vamos falar aquilo. Mas por quê? Ou porque eu entendo, ou porque eu quero, ou porque eu tenho interesse, etc. Então a lei representa sempre a opinião, mas principalmente os interesses de quem faz a lei e naquele momento histórico. Sim. Então o Brasil de 1950 era uma situação, a Constituição de 46 é uma situação, a Constituição de 88 é uma outra situação, completamente diferente, historicamente diferente. Então apareceram outras questões que foram incluídas na Constituição. À medida que o Brasil sai da predominância e da hegemonia das oligarquias e do sujeito que diz que ele era inimputável, não só por causa da imunidade parlamentar, mas era inimputável, quando diz assim, mas quem que vocês pensam que vocês são para me condenar, para me prender, quem você acha que é? Quer dizer, isso está muito presente na história do Brasil, né? Lá no século XIX, até mais ou menos período militar por aí, né? Portanto, quase 200 anos, haviam setores da sociedade que jamais seriam presos. Não tinha nem como prendê-los. E se o cara prendesse, coitado dele, né? Coitado é quem prendia, exatamente. Não do preso. Exatamente, coitado é quem prendia. Bom, o que faz com que agora, né? E isso é positivo, mas ao mesmo tempo é trágico, né? Assim, não agora, até os ricos estão indo para a cadeia. Mas poxa vida, mas isso já não teria que ter sido desde o começo do país? Eu, por exemplo, me caiu o queixo quando eu ouvi o nome Odebrecht. Ali, realmente, eu falei, nossa, alguma coisa mudou. Os tempos estão mudando. Os tempos não deviam ter mudado. Ali é para todos? Pois é, mas esse é o Brasil, né? Nós não tínhamos chegado a uma condição de dizer, peraí, a minha condição econômica, financeira, intelectual, não sei o quê, famoso e não famoso, sim, isso interfere? Sim. Sim. Interfere. E a gente faz essa discussão com os alunos do direito, né? De que a lei no Brasil tem origem, tem status, tem classe social, tem interesse econômico, tem concepção política, tem uma série de coisas. Mas a classe dominante tornou a lei um dogma. Exatamente, porque esse é o conceito do positivismo jurídico. Porque a ideia da ordem, quem que diz o que é a ordem? Ora, quem está no poder. Que diz assim, a sociedade tem que se organizar assim. As constituições, assim, de modo geral. Agora, isso é resquício do absolutismo. Exatamente. Não, mas praticado também por pseudos democratas. Sim. E eu vou dar um exemplo recente. Mas vem de 200 anos. O José Genuíno não foi condenado pela mais alta corte do país? Sim. E a presidente Dilma não o remiu? Aham. Uh-huh. Ela não expediu um decreto onde ele ficou isento de sim, tudo? Sim, sim, sim. E daí? Onde é que está o princípio de respeito aos poderes? Não, e o detalhe é o seguinte, por que a presidência da República tem esse poder para fazer isso? Porque a Constituição prevê isso, né? Mas entendeu? É o que eu digo, então foi feita com... Foi feito, carimbado. Exatamente. Mas pelos representantes do povo. Por quê? Historicamente, essas coisas sempre existiram no Brasil. Mas são então, privilégios. Exatamente. São privilégios. E aí pregam a igualdade para o outro lado. Não, porque esse país tem que ser mais igual. Exatamente. As desigualdades. É. Que desigualdade? Então tem algumas coisas. A igualdade na desigualdade. Ah, claro. Outro princípio. Outro princípio. Então, veja que no caso da delação premiada: o cara que participa de uma quadrilha, de uma gangue, de uma máfia, etc e tal, ele e os seus comparsas são os que mais sabem como é que o crime aconteceu e o que está acontecendo. Às vezes a polícia, o investigador, o Ministério Público, etc., tem tanta dificuldade porque os caras são tão habilidosos ou a situação está tão grandiosa e imbricada que é difícil você obter as provas. Ou todas as provas, ou a maioria das provas, né? Para dizer o seguinte, não, o teu caso não é de 5 anos, é de 20 anos ou é de 50 anos. E o que é a delação premiada? Desde que o sujeito seja preso, diz assim, ou você conta, ou você vai pegar sozinho, tá? E aí, à medida que pega mais 4, 5 e separa os caras, cada um no seu canto, e vai pressionando para ver qual deles, ou oferecendo vantagem, conversando, etc., para ver qual deles começa a contar. À medida que começa a contar, né, você já tem elementos para levar para o outro, ó, tá acontecendo isso aqui, não sei o quê, né? E o sujeito vai dizendo, olha, estamos ralados mesmo, né? Estamos perdidos, né? O mínimo que eu posso fazer agora é tentar reduzir a minha pena. E quando pega uns caras mais velhos, tem um peso maior, né? Exatamente. Também isso porque, né, a ampulheta já virou... Perspectiva de vida, a perspectiva, a areia está correndo, né? Está se esgotando. Então, o instrumento da delação premiada, claro que cabe ao juiz, né? Homologar. Entender se ela é condizente, o Ministério Público faz dar o seu parecer, para ver se ela está, de fato, contribuindo para a delação do crime, para a revelação das provas, etc. E, principalmente, para resolver o problema, para dizer assim, esse é um crime a menos que está existindo e tal. Se isso for possível, a delação é homologada e o cara recebe os benefícios por ter sido a principal testemunha e a principal fonte de informação que colaborou com a justiça. Né? Quem não contou, quem não abriu o bico, vai pagar sozinho. Entendeu? Então, esse instrumento é muito interessante. Né? Claro que, no caso, o Teori Zavascki, que é o ministro, é que está dando o chamegão final, né? Aí eu pergunto para as pessoas, o que será que esses caras sabem, né? Olha o nível de informação. O grau de envolvimento. E o grau de informação que está nessas delações, porque como ainda é sigiloso e está vazando ilegalmente, né, essas delações, e a defesa pode apelar para... Né, isso pode contar a favor da defesa, né? Também. Né, e tentar anular o processo e coisa e tal. Mas que quem tocar essa condenação precisa ver a prova. Porque não pode vazar nada. O grande problema, Delisério, tu tocaste uma palavra mágica aí. Anulação de processo. Aí os fatos novos, temos também o advogado Palaoro aqui, que entende do assunto. Estavam umas estratégias de defesa sendo conduzidas para que deixa a coisa correr na primeira instância, porque nós vamos abortar lá em cima. Sim. Aí o Dulcídio comete o impropério de dizer que já conversamos com o ministro já conversamos com o ministro do Supremo, é como se dissesse que estão envolvidos. Mas, também, né? Ou são cúmplices do processo. Eu estou numa linguagem figurada. Eu estou numa linguagem figurada. Aí cutucou aí, a onça com varacura. E colocou numa camisa de força quem tinha que julgar. Exatamente. Vamos que ele pudesse dar um habeas corpus agora que já estava quase comum. É. E daí sai essa gravação, né? Nesse aspecto, tu sabe aquele o procedimento, aquele a investigação do Castelo de Areia de Florianópolis, né? Houve a condenação em todos os graus aqui, na justiça de primeiro grau, todas as varas, digamos, criminais, de primeira instância, em várias varas. Segunda. E eles derrubaram todo aquele procedimento da questão do shopping lá de Florianópolis, exatamente em grau de recurso, anularam todas as provas e ficou por isso mesmo. Te lembra que prenderam até aquele o empresário, aquele Marcondes de Mato, né? Anularam todo aquele processo exatamente em função de um vício de origem. E isso é que eles estão apostando, estavam apostando até agora, para ver se anulavam toda essa questão do Lava Jato. Pois eu só dá um tempo aqui para uma colocação aqui do Wagner. Então, eu só queria complementar esse raciocínio com relação à delação premiada. Eu concordo que é um instrumento interessante, mas eu queria, acho que, compartilhar com vocês uma preocupação que eu tenho com relação a um aspecto da delação premiada. Veja só, volto a dizer, concordando de que este é um instrumento muito interessante. A gente está numa sociedade, hoje, cada vez mais vigilante. Não sei se vocês concordam com isso. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais vigilantes com relação aos diferentes poderes. E é importante a gente falar isso, porque senão a gente discute só a questão da política. Eu acredito, das instituições um pouco a muito da políticas. Desacreditada, porque acho que a imprensa que tem ainda sido um baluarte na linha do teu raciocínio. Ok. Eu vejo que nós temos hoje uma atuação ativa que nós não tínhamos em outras épocas de algumas instituições e poderes, como, por exemplo, a imprensa, a Polícia Federal, Ministério Público, Judiciário. Quiçá nós tivéssemos uma atuação como estamos tendo hoje do conjunto dessas instituições em outras épocas da história do Brasil. Então, me parece que hoje nós estamos também vivendo um processo... Uma evolução. Um processo destas diferentes instituições no que se refere à apuração de determinadas ocorrências, de determinados fatos que nós não tínhamos em outras épocas da história do Brasil. E aí, isso associado a uma sociedade que tem cada vez mais informação, aí eu amplio, além da imprensa convencional, outros meios de acesso à informação, nós temos as redes sociais, enfim, né? Todo esse ambiente digital, inclusive que as pessoas passam não apenas a serem passivas no sentido de receber a informação, mas elas também são produtoras de informação e de desinformação, né? Então você cria todo um cenário diferente. E aí, nesse processo todo, vem a delação premiada, que eu concordo ser um mecanismo muito interessante, até porque nós não chegaríamos a alguns resultados, como estamos tendo aí na história recente do país, sem as delações. Por outro lado, eu vejo que há um problema com relação à seletividade de vazamentos de trechos de delações. E inclusive a gente que estuda a imprensa, a comunicação e tal, tem um termo que se utiliza, que nos últimos anos nós vivemos um período que é um jornalismo declaratório muito forte. Investigativo. É o contrário, Paulo Ouro. O jornalismo declaratório é aquele que diz o seguinte: alguém disse uma frase e eu vou publicar, mas eu como jornalista não apuro. Então, as delações, não se sabe, primeiro, se tudo que foi, vocês mesmos estão colocando aqui, de que a delação ela precisa posteriormente ser comprovada. Claro, ok. Pra valer, né? Só que nós temos hoje um vazamento significativo de trechos de delações, não são nem das delações, porque há casos, inclusive de delações. Veja o caso específico, porque há interesses de um grupo ou de outro grupo. Certo, mas objetivamente, bem no teu caminho, Wagner. O Esteves teve o agravamento. Banqueiro, O banqueiro Esteves, esse que é do banco PTG atual, não sei o que lá, né? Ele estava de posse. Pactual. Estava de posse da delação premiada do Baiano e também a alinhavada, ainda não homologada, depois homologada, do Cerveró. Sim. Dizer que, por que canais ele obteve isso? Como é que ele conseguiu isso? No próprio gabinete do senador Delcídio, quando a Polícia Federal esteve lá, havia uma cópia da delação do Cerveró também. E esse vazamento ocorre, então, para diferentes atores políticos nos bastidores e ocorre para a imprensa. E a preocupação, concluindo meu raciocínio, desse vazamento seletivo das delações premiadas, é que a gente começa a ter um sentimento na sociedade de que, sabe aquela presunção de que todos são inocentes até prova ao contrário? A gente começa a ter uma presunção diferenciada. Todos são culpados até que se prove que são inocentes. Porque começa a criar um sentimento na sociedade de que todos são corruptos, porque há muitas declarações. Há muitas informações circulando, mas que não estão devidamente apuradas. Isso é o sistema, né? Não, mas aí o sistema está corrompido. Ok, mas o vazamento de delações, nós não deveríamos considerar isso algo natural. Mas porque a delação, ela precisa ser apurada. Wagner, né? Muito oportuno. Mas esse vazamento, na verdade, essa intervenção do Wagner pelos indicações, seguinte, né? Temos dois fatos atuais. O primeiro do Romário. A revista Veja, que tem uma repercussão nacional, teve que voltar atrás, se desculpar do Romário, porque o Romário exibiu o extrato. A princípio tinham se precipitado, né? Mas agora, o que diz? Aí vem um princípio de extraterritorialidade. O que disse a Suíça? Aquele extrato que foi exibido do Brasil não é o extrato que nós fornecemos aqui. O extrato que nós fornecemos aqui. Isso. E não nos cabe investigar no Brasil, porque não ocorreu aqui na Suíça, a mudança desse extrato. Aqui na Suíça, ele tem conta e o extrato é esse. Lá no Brasil foi publicado um outro extrato. Então, veja como a situação muda. Temos o caso da CBF, Confederação Brasileira de Futebol. E da FIFA. Com a FIFA. O ex-presidente Teixeira. O Teixeira, o atual presidente Del Nero, ontem foram denunciados na justiça americana através de uma intervenção do FBI de atos que tiveram reflexos em negociações de transmissões de jogos lá nos Estados Unidos. Mas não podem apurar que estava no Brasil. Então o que está vendo? O Brasil não tem condição de apurar isso? Então vem o princípio da territorialidade. Ele, o atual presidente, renunciou lá. E pior, antes de renunciar, ele disse: só renuncia quem deve alguma coisa. Aí, 10 dias depois, ele vai e renuncia ao cargo dele lá na FIFA. Aí, agora, quando ele foi denunciar nos Estados Unidos, não renunciou no Brasil, pediu licença. E aqui no Brasil nada está sendo feito. Porque quando puxarem esta cortina do Brasil, não vai ser apenas do pagamento de corrupção nas transmissões esportivas. Vai pegar, como já está pegando na semana retrasada aí, uma empresa, a Andrade Gutierrez, de 4 ou 5 estádios. E eu pergunto, foram construídos só 4 ou 5 estádios? Foram construídos apenas os estádios e não houveram outras obras que justificassem o pão e o circo de trazer a Copa para o Brasil? Então fica essa E aí só para também complementar o seguinte: hoje nós temos um processo de delação premiada em âmbito federal e tal. É, a partir do momento que isso começa a ocorrer em estados e municípios, né? A delação premiada. Nós temos muitos casos a serem apurados em municípios, em estados, né? Abre o jornal de hoje aqui. Sul Brasil. Ministério Público faz operações no Oeste. Primeiro aí pega mais aqui, ó. Né? Diário do Iguaçu. Uhum. Força Tarefa investiga fraudes em licitações. Pois é, então vamos começar a fazer delações premiadas nos estados, municípios, né? É um instrumento, interessante. Mas eu reforço essa preocupação com relação a vazamentos seletivos. O que me preocupa, Wagner? Me preocupa a generalização de fatos e nomes que venham a público e que não são apurados, e essas pessoas acabam sendo condenadas, julgadas pela opinião pública antes mesmo de serem julgadas pelo judiciário. Né? Não é a imprensa que deve julgar as pessoas, acho que não é a população, mas tem um processo no judiciário. O professor Lissério tocou muito bem a respeito da pureza da lei. O pobre que é condenado, quando muito, ele consegue ser defendido em primeira instância. Aí o outro vai lá para a segunda instância, entra com 500 recursos e daqui a pouco ele pega ali, fica com 70 anos, já conta o prazo da prescrição pela metade. Aí a justiça não tem outra coisa a não fazer que, quando vai apreciar, não, deixa de julgar e apreciar o presente caso, porque o mesmo está prescrito. Eu fico sempre na dúvida, porque o nosso trabalho é comunicação. Ao mesmo tempo em que eu entendo a preocupação do Wagner nesse sentido, justamente do pré-julgamento, do julgamento antecipado, são duas faces de uma mesma questão. Se, apesar disso, nós vivermos, eu não falar em expurgo porque é algo idílico, não jamais acontecerá, mas se nesse processo, saldo final, for que a gente baixe um pouco o volume da corrupção, do desmando, que a gente consiga um caminho do meio, talvez o menor prejuízo seja esse, né? Porque eu ainda acredito que o julgamento virá e que a lei será cumprida. Claro que é complicado, claro que é delicado, mas ao mesmo tempo, se me perguntassem, você prefere zero ou você prefere hoje? Eu ia dizer, com todos os erros que a gente comete, eu prefiro hoje. Né? Onde pode ser que a notícia não chegue pelos meios de comunicação convencionais, mas que você, numa rede social, você tem acesso a essa informação. Então eu vejo a rede social muito nesse sentido, né? Ela desconstrói às vezes e ela ajuda muito. Eu quero levantar uma outra questão. O Wagner falou do ponto de vista da imprensa, que recebe parte da delação e se publica. A questão, eu acho que é mais grave do ponto de vista das instituições, porque isso prova que tem problemas internos na apuração. Lógico, vazamento seletivo, né? Exatamente. Então tem corrupção dentro do próprio processo de investigação. Mas o fato disso transparecer, seguinte, ajuda a melhorar. Então se o banqueiro estava lá com parte da delação, com toda a delação, ele deve ter pago para alguém. Ele deve ter quem subornado. O Delcídio, né? Ele deve ter subornado. Como é que alguém. Mas o Delcídio é que impôs isso para convencer o filho do Cerveró. Sim, né? Mas aí é o seguinte: ó, como é que alguém, em sã consciência, livremente, pega parte da delação ou toda a delação e diz assim: ó, tá aqui, eu vou entregar para ti isso aqui, porque não sei o quê, né? Ó, tem a ver contigo, com teus amigos, não sei. Assim, de graça, como se ele fosse... Ele, então, ele tá fazendo parte de uma outra quadrilha. Claro, é, só que até... E aí nós temos, então, investigadores tem, e não sei quem... Comprometidos. Lá dentro. Mas tem uma coisa que se explica, Lissério e Raquel, tudo isso. É que a verdade não está nem num lado nem no outro. E a esse, verdade sempre é pela metade. Aí é que na tá. realidade, o governo diz uma coisa que é meia-verdade e a oposição diz outra coisa que é outra meia-verdade. Não há verdade. Por isso, o absolutismo da justiça não é fácil de ser encontrado. Então veja o seguinte, Paulo, deixa eu só terminar meu raciocínio. É o seguinte, então o Delcídio, o Esteves, não sei mais quem, tem lá as delações que não deveriam vazar. Vazou por quê? A polícia vai apurar. Mas vai apurar quem que vai apurar quem agora? Desde quando que eu posso confiar de que o cara que vai apurar a própria polícia vai ser honesto a ponto de dizer, você, o meu coleguinha aí, sinto muito, mas você aprontou. Né? E ou então, vamos prestar atenção, né? daqui uns 30 dias, 60 dias, polícia conclui inquérito de vazamento e chega aqui e não encontrou nada. Pronto. Aí agora. E misteriosamente apareceu. É. E no entanto, o documento vazou, né? Aí nós temos uma coisa séria na imprensa. Quer dizer, a imprensa no sentido de seguinte, o que você tem de informação para mim em primeira mão? Ou de forma sigilosa, porque eu não sou obrigado a revelar a fonte, né? O jornalista não é obrigado a revelar a fonte. Ela, ao invés de contribuir para a democracia, para a apuração, ela está agindo ao contrário. Ela está prestando um desserviço. Denuncismo. Exatamente. No sentido de faturar, de ficar famosa, de vender, de ter, etc. Ela está prestando um desserviço, porque naquele momento interessa. Primeiro, é dizer, você é culpado e tal, não sei o quê, e eu não gosto de você, então vou publicar aqui no meu jornal, na TV, no rádio. É o seguinte, você aprontou e eu vou divulgar isso porque não sei o quê, não sei o quê. Acontece que ao invés de eu contribuir para a democracia, eu estou dando, fazendo o contrário e pior, dando condições para que esse cara que deveria ser condenado, vai apelar lá na frente, né, Paulo? Lá no segunda, terceira instância, para anular de que não foi respeitado os princípios da delação premiada. Então é possível que daqui 5 anos, 8 anos, ou talvez menos, talvez mais, chega-se à conclusão... Anula tudo. De que, como você falou do Castelo de Areia, foi tudo anulado. Aí os caras que foram presos, eu vou entrar com ação de indenização contra o Estado por causa da difamação, danos morais e a empresa vai entrar com danos econômicos e olha a outra confusão que nós vamos gerar. Então, isso é muito sério. Entende? Aí, quando pegaram os vazamentos lá no Delcídio, etc., apareceu na polícia um tal de japonês, né? Japonês, agora é o super japonês. Bonzinho, o japonês bonzinho. O japonês que vende todo mundo. Cuidado, ele tá nas que já tem, já teve um processo administrativo, que não sei o quê, aí deram a ficha do cara. Mas lá. Mas ele, né? É um cara bom. Entende? Então, é isso. Então, veja o seguinte, por mais que a gente esteja acreditando de que a delação tá revelando uma série de problemas, e bota a série nisso, ainda a gente tem problema no próprio processo de encaminhamento da solução dos problemas. Pois é, aí nós chegamos num ponto, entende? E eu tenho que chamar... Mas antes do intervalo, eu vou te provocar para deixar em aberto. Bora lá. Não, afora todo o problema da delação, afora o problema dos requisitos processuais, nós temos um fato, e eu indago a todos. Se não houvesse a transparência e o voto aberto, nós estaríamos nessa situação? Como alguns partidos que sempre lutaram pela transparência foram até o Supremo Tribunal Federal para que a votação não fosse aberta e fosse fechada, porque a nossa elite, que representa através do voto a Câmara dos Deputados e o Senado da República, ela, dependendo em que circunstância ocorra a manifestação do voto, pode ser um ou pode ser outro. Se o Delcídio tivesse que ser julgado por voto secreto, não autorizariam a prisão, pode escrever. Com certeza. O Cunha não teria problema nenhum para escapar do... O presidente do Senado tentou impor o voto secreto. Claro, por quê? Porque ele sabia. O Luiz Henrique da Silveira, que está morto, disse claramente: Renan também eu tá na só reta, perdi, né, a eleição para o Senado porque o voto foi secreto. Se o voto fosse aberto, eu ganhava com larga margem. Olha, agora então vou chamar intervalo comercial e claro que a gente teria aqui, tem assunto, a gente vai se estender aqui no horário do Lang, porque é inesgotável. Eu tentei aqui, através das máximas e através das grandes dúvidas, compor um cenário. Mas, nossa, nós colocamos aqui em xeque tantos movimentos e tantas ações e infelizmente, a palavra que impera, para mim, ainda é desconfiança, né? É o medo do fazer errado, é a vontade de acertar. Então, eu vou ler aqui um trechinho de um artigo, ok, é da Carta Capital, mas é para provocar mesmo, então fui lá na Carta Capital pegar, tá? Que diz o seguinte: quando impeachment é golpe? O debate sobre a questão já tomou o caminho errado. A democracia está em risco sem obediência à Constituição. Então, a gente tem assistido em muitos momentos, e basta muito, ouça um horário eleitoral, porque a gente tem um horário eleitoral gratuito, sim. A gente pensa, não, é só em época de eleição. Não, tem horário reservado aos partidos políticos em todos os anos, né? Com eleição ou sem. E a gente ouve, em alguns momentos, esse mote: impeachment é golpe. Cuidado com golpe, vamos perder a democracia, vamos dar adeus à democracia. E assusta, né? E já fala, então, do quê? De um processo que nasce viciado, né? Viciado por todas essas circunstâncias que em algum momento a gente colocou aqui. Então, intervalo comercial e na volta. Impeachment é golpe? Processo de impeachment desobedece a Constituição e vai nos levar finalmente a esse caos que a gente... Porque a gente morre de medo do caos, estamos todos fóbicos, né? É. Então, o processo de impeachment é o que falta para nos realmente nos conduzir ao pior dos cenários, como diz aqui a Carta Capital. Intervalo comercial, a gente volta já. ZYJ746, Rádio Super Condá, AM610. Chapecó, Santa Catarina, liderança absoluta. Hora certa, Avan. 9:58. A Avan quer conquistar você. É por isso que toda semana temos ofertas imbatíveis. Cortina rústica, 2x1,70, somente R$ 59,99. Tapetes de cozinha, a partir de R$ 14,99. É muito barato. Corra para a van mais próxima de você. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. A van, o Natal dos seus sonhos. A tecnologia é uma ferramenta indispensável no nosso dia a dia, no trabalho, na escola ou em casa. Mas toda ferramenta necessita de cuidados, reparos e eventualmente ser substituída. Trabalhando na solução desses imprevistos, a Águia Tech Informática está presente em Chapecó e região, solucionando e inovando, buscando sempre a satisfação do cliente. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Nereu Ramos, 1510E, fone 3323-2535. Venha conferir o que a Calçados Novo Hamburgo está preparando para você presentear o seu amigo secreto. São vários produtos a partir de R$19,90. É isso mesmo. Presentes para seu amigo secreto a partir de R$19,90. Calçados Novo Hamburgo. Ninguém vende mais barato. A gente pode financiar o seu sonho. Você é autônomo, microempreendedor individual, microempresário, agricultor. O grande momento do seu negócio está aqui. A Crédito Oeste ajuda você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Solicite a visita de um agente de crédito. Crédito Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Fone 3322-3051. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo, a pioneira de Chapecó. Dedetiza casas, apartamentos e comércio com produto antialérgico e antitóxico. Terceiriza empresa com garantia dos trabalhos, profissional qualificado, retira morcegos e pássaros da sua residência. A única com equipamentos apropriados para fumegação em tubulações e boca de lobo, prevenindo doenças de pragas e combate ao mosquito da dengue e focos. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. E agora também com cursos e palestras de controle de pragas na agricultura. Dedetizadora Catarinense. Sua saúde começa aqui, na Rua Pequim, 632D, bairro Passo dos Fortes, fone 3329-3017 ou 9184-7438. Presentear é muito mais que um ato de amor. É partilhar o que temos de melhor dentro de nós com aqueles que amamos. Por isso, o presente ideal está na Nery Confecções. Todos os setores com preços e prazos imperdíveis. Não deixe ninguém sem presentes nesse Natal. Corra hoje mesmo para Nery Confecções e antecipe suas compras. Demonstre seu carinho por quem você ama. Presentes para o final de ano é só na Nery Confecções, onde seu dinheiro vale mais.

Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Amargo da Natural Ervas e Vitamel. Corra para a farmácia mais próxima e peça já o Amargo da Natural Ervas e o Vitamel, o fortificante da família. Mas exija o Amargo da Natural Ervas e Vitamel, porque sua saúde não pode ser enganada. Dez horas, oito minutos. Pois não, Paulo. Eu deixava aqui o intervalo comercial e antes do intervalo eu li aquele trechinho da Carta Capital que fala justamente do quê? De uma outra suspeição. Primeiro, a gente não acreditava, para voltarmos o fio, quem, né, o fio do tempo aqui, quem ligou o rádio, nós discutíamos primeiro o sentido de que se era possível ou não, e todo mundo aqui já não apostava mais em acatamento de pedido de impeachment. Para a gente isso não era mais uma realidade e tornou-se, e surpreendeu todo mundo. Num segundo momento, algo que também vem sendo muito discutido, né? Credibilidade de bandido, já falamos aqui a questão da delação premiada, se vale ou se não vale, e eu quero o terceiro ponto agora. E o terceiro ponto é: impeachment é golpe. Bem resumidinho, essas três, né, três palavrinhas colocadas. Impeachment é verbo no meio, golpe, né? É o golpe ou não é golpe, gente? Tem amparo ou não tem? É uma grande manobra de uma direita que diz aqui assim, direita coxinha, né? Direita reacionária que quer voltar, quer evoluir e quer implantar uma... Ah, já nem sei, uma ditadura, não sei mais do que lá. É golpe das elites? Raquel, primeiro, golpe é alguma coisa contra a Constituição. Impeachment está constando na Constituição. E como é que a gente ouve que impeachment não é, de 1950. Contra a Constituição? A gente escuta exatamente isso. Aí que é impeachment é. Pois é. Não é. Isso é uma retórica para tentar enganar. Por isso que eu disse há pouco que toda situação comporta uma verdade e uma meia-verdade. Na realidade, todos os dois lados têm a meia-verdade com eles, como a meia-mentira. A Constituição prevê, já de muito tempo, que é possível retirar um governante. E não é só o membro do Poder Executivo. Também pode se tirar do Poder Legislativo. A Constituição prevê isso. Né? A gente fala muito no presidente, mas pode tirar um ministro de Estado, pode se tirar um ministro do Supremo também, dos três poderes. Se a Constituição prevê que o impeachment pode ser feito, e é previsto em legislação, mesmo que seja de 1950, da Constituição de 46, depois em 88 também, a Constituição dispôs sobre isso, não pode ser considerado golpe. Por outro lado, em 1992, o Collor foi tirado da presidência através do impeachment, né? O PT não foi. Disse que era golpe. Ele apoiou a retirada. Em 1994, o PT tentou tirar o Itamar também, dizendo que o impeachment valia. Em 99, a mesma coisa contra a FHC, todos nós sabemos. E em 2015 está dizendo que é golpe. Quer dizer, há uma contradição. Por isso é que eu falo na história da meia-verdade sempre. A meia-verdade é exatamente aquilo que interessa àquela parte que alega. Olha, falando em parte que lhe interessa, eu já vou entrar aqui com a colocação do ouvinte. E o Sérgio Quadros, nosso ouvinte sempre atencioso, presta muita atenção no programa, ele diz que esse processo faz lembrar 2008. Quando ele fala dos aloprados, dos malucos, né, diz, olha, o Palaoro tentou impedir o Fritch de governar, né, com motivos semelhantes aos de agora, e o processo foi arquivado e o Fritch foi reeleito. Não é verdade. Outra meia-verdade. O Sérgio sabe disso. O processo não foi feito pelo Palaoro, eu era presidente da OAB na época, foi feito por todas as entidades do município de Chapecó. E mais, doutor Sérgio Quadros, o parecer da comissão processante foi pela condenação do prefeito Fritz. Sabe por que foi arquivado? Porque perderam o prazo de 120 dias corridos que tinha para ser julgado. E aí o presidente da Câmara decretou a prescrição, arquivou o processo. Mas nos anais da Câmara e nos anais da municipalidade está a condenação do prefeito Fritz naquela época. Está lá escrito na Câmara e eu desafio ele para dizer que não. 2008. Né? Em 1998. Ah, desculpa, isso coloquei. Ele escreveu 2008 anos, e eu falei 2008. Ele está meio perdido, o Sérgio também, né? Mas eu também estou meio perdido aqui porque eu não... Sérgio, não... na realidade, o Fritz foi condenado pela comissão processante, mas foi realmente arquivado, não teve julgamento pelo plenário, porque esgotou-se o prazo de julgamento. Como, por exemplo, a Dilma se ela considerar, com as defesas dela, que passe 180 dias, ela vai ser absolvida. Eu vou continuar porque aqui. Porque é o prazo fatal para um julgamento de impeachment. Nós vamos continuar, nós vamos finalizar aqui essa discussão com a questão do golpe, tá? Porque acho que vale a pena, como a gente tem mais o tempinho do programa do Lang, eu vou me espalhando um pouco, mas também já vou interagindo com o ouvinte, senão ele fica chateado e eu gosto que o ouvinte participe. Carlos Fávero diz, tenho 58 anos de vida. Graças a Deus, sei o que é certo ou errado nesse país. Vendo essa lamaceira na classe política, que eu consigo... que ele considera igual a um chiqueiro, eu vou só avisar um pouquinho aqui, concluir. O culpado de tudo é a justiça, porque políticos que são condenados há mais de 15 anos, com processos que morrem e ressurgem, amanhã, ele diz que tem aqui em Chapecó, e aí ele vai citando um monte de nomes e contas bloqueadas, ele não vê continuidade, né, nos processos. Ele diz, e também culpados, né, somos nós que votamos e pagamos os impostos. O Fabrício diz o seguinte, Dilma e o PT plantaram o que estão colhendo, alimentaram Cunha, deram poder ao PMDB, traíram as promessas eleitorais, geraram um legítimo repúdio ao governo, que há muito não se via. Esse ajuste que a Dilma agora aplica, ele entende que é contra o povo, é um bom motivo para impeachment, né? Agora diz assim, mas aí ele também questiona, né? Se quer a saída de Dilma para mudar o Brasil, e não apenas para tirar o PT, né? Então tem toda essa discussão, né? O Cunha é um corrupto, é o que a gente falou aqui, a gente não sabe mais em quem confiar, né? O objetivo é colocar no poder o vice Michel Temer. Essa saída vai manter as castas políticas que assaltam os cofres públicos no poder e pode abrir uma agenda econômica ainda mais cruel contra o povo. Eu vou resumir aqui, Fabrício, mas... está difícil, minha gente, está difícil formar uma opinião, confiar, porque toda... Para você dizer eu quero isso, você tem que confiar no que você está dizendo e você não consegue. O Emílio Barros aqui diz, sempre estou na escuta do programa, abraço, Emílio, e digo que o problema de Brasília não é só com a Dilma, é com todos os políticos, porque, né... entra hoje como adversário, amanhã muda de partido, fica do lado do governo para ganhar um cargo, fazer parte do cofre do governo, e assim continua. Ele diz isso é no estado, no município, os 503 deputados federais e 60 e poucos senadores, né? Para que tanto ministro? Ele coloca em xeque também esse modelo, né? Porque é pesado, realmente, né? Para a gestão, né? Enfim, isso tudo é gente ganhando dinheiro público. Ele não vê benefício para isso. O Loacir Fernandes concorda que quando Alfredo Lang fala que o Cunha é quem atrapalha o governo. Se a oposição sabe como tirar o país da crise, então por que não fala para presidente, né? Nos tempos antigos, ninguém tinha faculdade, um emprego garantido, uma casa própria, lazer. Eu não votei, ele disse que não votei na Dilma, mas acho que as coisas estão melhores. E o Salvador diz, Lissério, o senhor acha que o PT local em 2016, na eleição, não vai sofrer o reflexo negativo de toda essa história, né? Mesmo se não acontecer o impeachment da Dilma? Muito descrédito, muita desconfiança. Uma fala aqui focada no... O Lissério pergunta para o Salvador. Meu Deus, o Salvador pergunta para o Lissério. O efeito disso tudo... Ai, gente, já é ano que vem. Pergunta para o Salvador o que ele acha. Salvador da Rosa? Está Salvador aqui. Provavelmente o Salvador da Rosa, que é nosso ouvinte. Se for o Salvador da Rosa, um abraço para o Salvador. Não, é que é o seguinte, ó. Você sabe que quando as coisas estão favoráveis, os políticos fazem questão de vincular o município com o estado e com o país. Quando não estão, fica mais difícil, né? Aí é o seguinte, quem não é governo hoje? Qual partido não é governo? Porque com esse rolo todo... Não dá para dizer que existe oposição e situação, porque é uma mistura, né? Lá em Brasília, quem está na oposição odeia o PSDB e o PPS. E é isso, né? É isso, os três. Porque daí tem umas siglas lá que a gente nem sabe para que serve, né? Que inclusive elegeram Cunha presidente da Câmara dos Deputados. Exatamente. Né? Aqui em Santa Catarina, tem um partido só, que é o PT, que é a oposição. Porque os outros... Exatamente. Os outros são tudo situação. Será? Não, situação no sentido de votar com o Raimundo Colombo, porque agora na votação da semana passada... Quantos do PT votaram contra? Só quatro. Então, e aí não tem seis? Então o PT também não está. Já está meio minadinho, terço, né? Um terço ficou fora. Então, isso, e um ainda é Bento, é padre? Aqui em Chapecó... Mas quem tá meio obrigado com eles, né? Aqui em Chapecó, quem é oposição? O PCdoB não é mais oposição, porque está no governo do estado, que é do PSD. E o Valduga não é oposição. E ele não vai fazer uma proposta, se ele for candidato a prefeito, né? Não vai fazer um discurso de oposição. Está fazendo o jogo das elites, né? Exatamente. Segundo que a gente sabe, vai ter dinheiro grosso para a campanha dele, né? Não estou acusando de nada, mas é o tititi da rua, né? Aí a situação que nesse momento é pelo Boligon, né, tem todo motivo para defender o governo, tanto estadual como municipal. Mas e o governador? Exatamente. E o governador faz o jogo de todos, né? Aí sobe o PT, né? Ah, então como é que fica o PT? Bom, o PT é e não é oposição em Santa Catarina, porque ele não pode brigar com o Colombo, porque o Colombo faz parte da base federal, né? Então ele não pode brigar com a disputa mesmo, que não é disputa de situação e oposição, é disputa de ego, entre os dois deputados federais, né? Eu acho que a disputa de ego aí entre o João Rodrigues e o Pedro Guzai. Eles brigam pelo ego. Mas e só para concluir, né? Vai haver, será desgaste ou não? Não, é o seguinte, o PT enquanto partido, os caras estão numa situação que eles nunca, e nem mesmo eles imaginavam onde eles chegariam. Estão estraçalhados, só eles que não perceberam. Né? Porque logo depois que a Dilma foi reeleita, eles acharam que tinham ganho a eleição. Eles não ganharam a eleição, pelo contrário, eles se afundaram mais, porque eles perderam o controle do governo. Então não é você ser governo, para você ser governo, você tem que ter o controle do poder, senão você não governa. E o PT não tem o controle do poder, então ele não consegue governar. Só que ele é a linha de frente, né? Às vezes nem consegue ser, né? E aí ele leva todas as cacetadas, porque, afinal de contas, é a presidência da República. Né? Aqui em Santa Catarina, aqui em Chapecó, se o PT fosse estrategista e repensasse algumas coisas, ele perguntaria simplesmente para a população: eu, fulano de tal, aqui do PT, que vocês me conhecem, o que que eu tenho a ver com os rolos de Brasília? O que que eu tenho a ver com os rolos de Brasília? Mas eu ouço muito isso aqui no programa. Entende? Quando vem um vereador do Partido dos Trabalhadores, eles mas falam muito eles isso, têm que assumir. Mas eles têm que assumir o único discurso, né? Mas eles sempre porque falam, eles não têm outro discurso. Eles não têm outro discurso. E o Boligon é a mesma coisa. Ele não tem nada a ver com Brasília, mas ele é governo. Aqui em Santa Catarina, em Brasília, não é porque ele mudou de partido que ele deixou de ser governo. É, mas é isso que é o rolo, né? O Valduga é a mesma coisa. Então tá tudo enrolado, tá todo mundo enrolado, não tem ninguém assim, aí eu não tenho nada a ver com isso. Meu querido, calma lá. Porque não tem. Se você pertence a um partido, automaticamente. E depois tem uma série de relações aí que, por favor, né? Eu só para complementar esse raciocínio, Lissério, falando de forma geral, eu acompanho muitas pesquisas em municípios também, muitas leituras. Eu penso que no próximo ano, nas eleições municipais, a gente vai ter uma eleição com muitas mudanças, em que o comportamento eleitoral ele vai se dar muito no sentido assim, como há um desgaste em relação ao sistema político e aos políticos, de forma geral, eu acho que as pessoas vão apostar muito em mudanças nos municípios. Eu acho que vai ter mais dificuldade de mudança, aí que vem uma vírgula, um porém, quando esta mudança apresentada, ela tiver esta relação com Brasília. Quer dizer, o Partido dos Trabalhadores hoje, nos municípios em que se apresentar como uma mudança, vai ter uma dificuldade muito grande. Então eu vejo que, de uma forma geral, vai ser uma eleição em que nós teremos mais mudanças do que continuidade de governo nos municípios, como o eleitor tá entendendo o desgaste da política. No entanto, os municípios em que principalmente o Partido dos Trabalhadores se colocar com uma candidatura, vai ser muito difícil essa desvinculação com Brasília. Por que eu falo do Partido dos Trabalhadores? Porque a gente sabe que nós temos um governo de coalizão em Brasília, com vários partidos compõem, né? 15 partidos. Com vários deles envolvidos na própria Operação Lava Jato. Nossa, mas quem está tendo o maior desgaste nesse processo todo é o Partido dos Trabalhadores, que tem a presidência da República. Então me parece que também é natural. O desgaste maior nas eleições municipais se dará em função disso para o Partido dos Trabalhadores, né? Raquel, só que complementando desafio. Também essa questão do processo do impeachment. Tem uma máxima que a gente utiliza para avaliar o comportamento do eleitor. Em que o eleitor se move muito, tem uma sigla chamada Bobacoca. Eu vou explicar o que é. Bo de bolso, K de cabeça, Co de coração e K de cabeça. É nesta ordem que o eleitor ele demonstra ou uma satisfação ou uma insatisfação com relação a determinado governo. E quando em primeiro lugar aparece bolso, significa que o que mais interfere hoje na insatisfação do eleitor com relação à situação do Brasil, não é tanto os escândalos de corrupção, mas principalmente a condição econômica, porque ele perde gradativamente o seu poder de consumo. E talvez essa insatisfação toda, e aí quando vocês falam até que ponto as pessoas vão para a rua para legitimar ou não o processo de impeachment, que é um, lutar pela democracia, que é um processo, que é um processo político, né? Nós teremos, se as pessoas forem para as ruas, nós teremos diferentes movimentos, me parece, indo para as ruas. Nós teremos movimento contra e pró impeachment, me parece que não, que se isso ocorrer, essa mobilização nas ruas, não será o mesmo processo de mobilização nas ruas que ocorreu no impeachment do Collor, por exemplo, que nós tínhamos uma quase unanimidade nas ruas no Brasil. Me parece que nós teremos movimentos contrários se isso acontecer. Até porque esse processo todo do impeachment, eu volto a falar, a gente precisa analisar o cenário pós-2013, a gente precisa avaliar que boa parte do desgaste que o governo sofre é em função da situação econômica, as pessoas estão sentindo isso no bolso, e quando isso começa a acontecer, elas querem acreditar que possa haver uma perspectiva diferente, então isso exerce uma influência muito grande. E aí, com relação ao impeachment, eu ouvi essa semana uma manifestação do ex-deputado Ibsen Pinheiro, que na época, se não me engano, ele liderava, era presidente da Câmara dos Deputados, se não me engano, no processo, e perguntavam para ele sobre a questão dos votos para o impeachment, né? Ele dizia assim, a partir da experiência vivenciada naquela época, olha, talvez hoje, provavelmente a presidente tenha a maioria, mas talvez amanhã se tenha unanimidade ao contrário, pelo impeachment. Então, como é um processo político, e se houver mobilização das ruas, a gente nunca sabe aonde isso vai dar. Então, é um ponto, é um ponto de interrogação. Olha a volta que a gente deu. Eu chamo intervalo comercial para entrar no espaço do Lang, mas olha a volta que a gente deu. Foi dito aqui que o impeachment está na Constituição. Portanto, se ele é bem embasado, ele é um processo constitucional e não um golpe. Isso. E tem que ser cumprido à luz da lei. Claro. Isso é democracia. Isso é democracia. Mas nós mesmos dissemos aqui que vai depender da vontade das ruas. E a vontade das ruas não está... Para influenciar. Exatamente. Então, como a nossa fala, meio que ela se contradiz, porque é um processo legal, ele ocorre à luz da lei, respeitando o que prevê a lei. Mas quando chegar o momento de cada parlamentar, e quem lembra disso sabe a força, eu voto pela nação, eu voto pelo país, eu voto pela minha sogra, eu voto pelo cachorro da vizinha, e o pessoal muito pelo entusiasmado, meu bolso pelo meu bolso, pelo impeachment do presidente Collor, né? Quem lembra ou quem leu, viu o grau de emoção que havia ali e os mais diversos motivos para salvar o país do Collor. Então a gente vê ali o componente da paixão, do clamor da rua. Será que a gente pode anular um processo todo legalzinho, todo certinho, porque de repente a rua está dizendo B? Com certeza. E toda a lei disse A? Toda essa certeza, Palaoro, a gente vai desvendar depois do intervalo comercial. Daqui a pouquinho. Super Conda AM610. Conectada com o mundo. Acesse www.superconda.com.br. Hora certa, avance. 10:25. A Avan quer conquistar você. É por isso que toda semana temos ofertas imbatíveis. Cortina rústica, 2x1,70, somente R$59,99. Tapetes de cozinha, a partir de R$14,99. É muito barato. Corra para a van mais próxima de você. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. A van, o Natal dos seus sonhos. Todos os sábados pela manhã, estamos juntos na Super Condá. Oferecimento: Valores Soluções Financeiras, ACB Bebidas, Supermercado Alberti, Gran Paladar de Queijos, Tucumã Imóveis, DM Auto Chevrolet, Shop Brahma Express, Farmácia São Lucas, Postos Alfa, Consórcios União, Erva Mate Cantaçu, O Chimarrão da Família, Refrigeração Caiçara, Livraria Estrela, Massacal Materiais de Construções, Colégio Contemporâneo, Contemporâneo Olimpo, West Mania Cap, Infinity Cores, Podologia Eliana Bonasa, Torresmo para Microondas Santa Massa e Torresmo Apururuca Brasil. Todos os sábados, das 8 às 11h30, estamos juntos na Super Condá. Natal chegando, Alfana preparando, Papai Noel comprando, o presente encontrando e na Alfana economizando. Confira! Jogos de cortinas prontas a R$29,90. Tapetes de Natal a R$14,90. Tapetes bem-vindo a R$8,90. Colchas em patchwork de casal com porta-travesseiros a R$89,90. Travesseiro com fibra siliconada, puro sonho a R$12,90. Camisetas masculinas a R$9,90. Conjuntos em malha infantil a R$9,90. Sutiã do Loren a R$16,90. Bermudas em tactel masculinas a R$9,90. Fronhas avulsas a R$3,90. Alfana, lugar para comprar muito, mas muito mais barato. A SP Farma, farmácia de manipulação, dispõe de laboratórios com controle de qualidade para manipular todos os medicamentos, florais, homeopatia, cremes e produtos naturais. Consulte seu médico e avie sua receita na SP Farma, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 280L, Centro, ao lado da Secretaria de Saúde. Na SP Farma, você encontra segurança, seriedade e qualidade nos produtos manipulados. Conte também com a teleentrega. É só ligar 3322-1023. Neste Natal, o Brasão traz para você todos os sabores do mundo. E com o melhor preço do Compra Bem, compra Brasão. Budweiser 350ml, R$2,99. No pack com 6, fica R$2,39. Mas beba com moderação. Leite condensado Piracanjuba, 395 gramas, R$2,39. Fralda Mami Poco Mega Pacote, R$36,94. Leve 3 e pague R$24,63 cada. Amaciante IP 5 litros, R$10,95. Economizar no Natal é tudo. E tudo começa no Brasão. AZYJ 746, Super Honda M610, Chapecó, Santa Catarina. A notícia lida, comentada, explicada, as entrelinhas dos jornais, o mundo, o Brasil, o estado e a sua cidade. Na Rádio Super Honda AM610, Linha Direta, com o jornalista Alfredo Lang. Bom, hoje é dia 4 de dezembro de 2015, Linha Direta segue na continuidade do programa Estúdio Condá com um assunto que verdadeiramente hoje domina praticamente as pautas de todos os veículos de comunicação social do país. Sabemos que temos dengue, que temos AIDS, que temos tantas coisas, mas para um povo que muitas vezes se diz alienado do processo político, isso não parece verdadeiro, porque os assuntos em pauta, em qualquer roda de discussão, está esta situação que Brasília está a comandar. A Raquel, que se despediu há pouco, disse que deixava a indagação sobre a conceituação de golpe ou de um instrumento que faz parte do nosso ordenamento jurídico. O Licério Oliveira estava querendo se manifestar a propósito, e aí veio o intervalo comercial. Vai o professor Licério. Do ponto de vista político, a defesa ou a acusação pode usar os seus motes para dizer isso é isso ou isso é aquilo. Então, do ponto de vista, por que que o pessoal do PT usa o conceito de golpe? Ora, porque eles estão baseados de que a Dilma foi eleita pelo voto e coisa e tal, né? Então, lutar contra o resultado das urnas e contra o processo democrático, da eleição livre e aberta, etc., é golpe, mas não, claro, não é um golpe jurídico, é um golpe político. É nesse sentido que eu estou entendendo essa expressão, golpe. Claro que, do ponto de vista constitucional, está na Constituição aquilo que o Palauro falou. Mas eu tenho a impressão que tu tem razão quando tu afirma, entende? Porque eles estão dizendo que é o terceiro turno. Não, mas isso é uma disputa. Por quê? Porque na República os cargos estão sempre em disputa. O governante é eleito, toma posse, e a oposição vai se colocar já. Vai dar um tempo para ele fazer um governo e depois vai começar a disputar o governo com ele de novo. Vai demorar 3 anos para a eleição, mas ele já está disputando. Né? É uma disputa. E os precedentes, professor Luciano? Por exemplo, que o Collor também foi eleito pelo voto direto e secreto. Sim. O Itamar, não. O Itamar pegou a carona como vice do Collor. Mas o Fernando Henrique também foi eleito pelo voto direto e secreto. Sim. E houveram tentativas de impeachment. É. Do Collor se concretizou. Sim. Aí é o seguinte, ó, por que o Collor? Eu acho que a questão do Collor é que o irmão dele abriu a caixa de ferramenta, né? E disse o seguinte, ó, contou lá um monte de coisa, quer dizer, deu uma entrevista, um vídeo não gravado. Não tinha delação premiada, mas ele se escapou liso de tudo. Se o irmão do cara fala um monte de coisa, nós temos que apurar esse negócio, não é possível fazer de conta que é mentira. Essa que é a questão. Mas era louco, rapaz. Mas a questão da Elba que ficou comprovado depois, né, Alice? Agora é o seguinte, uma coisa é apurar. E por que que o problema do impeachment, ele não é necessariamente jurídico, embora tenha que ter uma base jurídica? Porque o jogo político é que conta. Então, se um governo está bem, a oposição vai ter processo de impeachment? Claro que tem. Lá no Fernando Henrique tem vários. Teve vários. A maioria foi arquivado, né? Porque são... Qualquer um de nós aqui pode dizer assim, ó, vamos impeachment o prefeito, o governador, não sei o quê. Faz um processo de impeachment, pega um advogado aí, faz um... Nem precisa de advogado. Exatamente. E vai lá e manda lá para o presidente da Câmara, o presidente da Assembleia e tal, né? Isso faz parte da democracia, do cidadão, etc. E o que, só te atalhando um pouco, como é que tu interpreta, por exemplo, Hélio Bicudo e outro jurista, né, famoso nas redes jurídicas, que encabeçaram. Do outro jurista vai lá porque ele tem... O Dalmo Dallari, né? Não, foi o... Miguel Reale Júnior. Mas o Bicudo, fundador do PT, criatura tida como de uma conduta correta, sim, e libada, um defensor... 90 e tantos anos, sim, de idade e tal. Não fica um jogo um tanto... chamado de golpista, um velho companheiro? Não, é que é o seguinte... É, golpista é retórica, né? É, retórica. Né? Porque é o seguinte, ó, os partidos, quando eles não têm uma linha política bem definida, e historicamente eles não conseguem se consolidar com uma retidão nas suas propostas, eles têm uma disputa interna muito grande que vai esfacelando o partido. E todos os partidos brasileiros, nesse momento, estão assim. Eles estão todos esculhambados. Tanto é que tem gente que cada 6 meses funda uma sigla nova. De tanta disputa que tem. Porque nós não temos uma condução ética, programática dos partidos. Esse é o problema. E o Hélio Bicudo é fruto dessa disputa. Por quê? O PT lá em 80, lá no comecinho, quando ele foi fundado, ele foi uma espécie de frente, né? Frente de várias pessoas que não foram para o PDT, não foram para o PMDB e não estavam no PCB, né, no antigo Partido Comunista. Então fundaram o PT com todas aquelas características de movimento e tal. À medida que os grupos foram se consolidando e disputando os diretórios municipal, estadual e principalmente o federal, os desafetos foram sendo, ó, sai daqui, sai daqui, sai daqui. E foram saindo, os grupos foram saindo. O PSDU, por exemplo, é a linha mais à esquerda do PT. Né? É que está aí o Zé Maria e o pessoal dele. O Bicudo também é de um grupo político. Mas permaneceu. Não, pois é, mas depois ele saiu, né? Porque uma coisa é você dizer o seguinte, ó, a nossa tese principal, a nossa proposta básica, os nossos princípios, na nossa fundação e tal. Bom, aí... Todos respeitados. É, exatamente. Enquanto o sujeito está construindo, está tentando trazer as pessoas, ele precisa convencer os seus eleitores e os seus militantes a fazer parte do grupo político. À medida que ele vira governo, muda completamente, porque ser governo é muito diferente de fazer militância e muito diferente de ser oposição. À medida que vira governo, opa, quem é que vai fazer parte do governo? É evidente que eu vou colocar os meus amigos mais próximos, os meus desafetos que estão lá no partido querendo pegar querendo tomar o meu diretório, seja estadual ou federal, esses não vão ficar, eles não vão fazer parte do meu governo. Aí começam as briguinhas, que se transforma em brigas de... É que nem casamento. Chega um momento que os casais se separam, não tem jeito. E aí, todo mundo abre a boca, né? Chega um momento que abre a boca. E o Bicudo é isso. Ele tem uma história fantástica, o Bicudo. Né? Um cara respeitadíssimo. E olha com esse nome, Bicudo. Sim. É um cara respeitadíssimo, né? Um cara enorme, uma figura fantástica. E, mas que tem essa briga política. E como ele é jurista, entende, conhece, e pegou um cara do PSDB, né? Que tem uma história política do MDB, do PMDB e do PSDB, eles se juntaram porque eles são grandes amigos. Lá na OAB de São Paulo, na OAB Nacional, eles vêm numa história, né? E tem umas figuras aí na área do direito que eles se conhecem desde criancinha. Eles estavam em partidos diferentes, mas todos lutaram pela democratização do país, pelo Estado Democrático de Direito, lutaram contra a ditadura. E depois, lá nos anos 80, 90, eles se separaram, cada um foi para o seu grupo político, né? E agora eles se reencontraram de novo. É isso que estão fazendo, se reencontraram. Convergiram. Novamente. É. E aí diz assim, vamos fazer isso, vamos. Tem motivo? Tem, vamos fazer. Eles têm uma história, eles têm fama, eles são conhecidos da academia, da imprensa, da política. Então, tudo que eles falarem tem credibilidade. É nesse Paulo, sentido. Concordo, né, com o professor? Olha, Célio. Lang, com certeza essa reaproximação, digamos assim, de pessoas antagônicas, que muitas vezes ideologicamente, a partir de 79, quando se permitiu a formação de outros partidos, que acabou o bipartidarismo no Brasil, e o PT é um exemplo disso, saiu do PMDB e fundou, e foi fundado o PT, em 1980, né? A partir disso aí, o PSDB em 92, né? 91, 92, que também foi fundado, que saiu do PMDB. E vários outros partidos, PCdoB, que estava dentro do PMDB, porque o MDB antiga, depois passou a ser PMDB, ele era o ancorador de todos, era uma frente de todos os que eram contra o governo da Arena, o governo militar, do regime militar, né? Então, a partir desse momento, se formou aquela consciência, e em 84 veio a tentativa das eleições diretas já, com aqueles grandes comícios, que culminou em 85 com a eleição de Tancredo Neves, né? Indireta. Indireta. Mas ali podia, se tivesse o regime fechado ainda, né, Lang, teria sido presidente o Paulo Maluf de São Paulo. Houve pela fidelidade partidária que o Supremo revogou naquela hora. Uma divergência com o Sarney saindo e se aliando ao Tancredo. O Sarney era o presidente da Arena. E acabou, então, elegendo o Tancredo. E aí, nós temos 30 anos dessa república, digamos assim, nova república, que foi batizada na época, que é a democracia maior que nós temos no Brasil, desde do tempo da Deodoro da Fonseca. Nós nunca tivemos um período de 30 anos sem alguma revolução no meio. Todos, se tu fizer uma análise histórica, é isso. Então, nós temos o maior período hoje de democracia no Brasil. Sim, agora, isso tu quer dizer que está na hora de haver de novo? Pois é, aí é que está. Está havendo, então, agora um movimento a partir de 2013, que foi deflagrado exatamente em função daquela Copa das Confederações, visando a Copa do Mundo de 2014. Então, não teve uma vontade, digamos, de algum grupo específico, mas houve um levante através das redes sociais para irem para a rua, e aí começou o movimento. Voltando a 1992, no impeachment do Collor, tem uns fatos que é importante a gente falar. Collor não tinha uma base parlamentar. Collor foi eleito, a primeira eleição depois da Revolução, da eleição direta, digamos assim, em 1989, foi eleito sem partido, como o grande caçador de marajás lá de Alagoas, e ele impressionou através das redes e principalmente de televisão e rádio, ele impressionou a população e acabaram optando por eleger o Collor. É um cara bonitão, camarada jovem, camarada que representava, digamos, a mudança do Brasil naquele momento, né, contra o Lula, que parecia aquele sujeito que vinha do baixo clero, e acabou ganhando, né, muito contestado até na época. Lula dizendo que não teria perdido se não fosse a Globo naquele último programa. Mas a partir desse momento ele também teve uma oposição muito forte no Brasil. Se ele não tinha base parlamentar, que quer dizer senadores e deputados, ele estava só ancorado no voto popular. E o voto popular não tinha sido tão grande quanto ele imaginava. E ele achava que, com a soberba, naquele momento não precisava intervir junto ao Congresso para não ser votado o impeachment. Ele achou que não dava. O que aconteceu? A população foi para a rua e forçou por causa de uma caminhonete Elba, né? Claro que o contexto era outro, né? E naquele momento os militares tinham recém saído e queria se modificar esse status quo do Brasil, e acabou sendo impeachado. Isto é um momento histórico que a gente não pode esquecer. Hoje não. Hoje nós temos uma base parlamentar de Dilma muito forte. E é por isso que eu digo, se a população não for para a rua, não vai sair o impeachment. Podem ter certeza disso. Então há uma diferenciação muito grande naquela época para hoje. Mas nós temos também, antes, Lang, só eu quero colocar aqui uma coisa que não foi levantada nesse programa. Nós temos um processo no TSE que pode ser cassado os dois. Não só Dilma, quanto Michel Temer, que é exatamente o aporte de dinheiro, digamos, da corrupção na campanha do PMDB e do PT juntos, de 2014. Este processo está para se julgar no primeiro semestre do ano que vem. Se ele for julgado favorável, eles podem os dois perderem. E daí da nova eleição. Exatamente. Então, tu tem até esse problema agora, depois desse primeiro momento do impeachment político, e todo impeachment é político, que nós vamos ver, a partir de março, abril, talvez, o julgamento pelo TSE. Um outro componente que pode complicar ainda mais a vida dos atuais mandatários no Brasil. No ano de Olimpíada, onde o Brasil vira vitrine do mundo, nós vivendo com essa situação. Vamos viver isso. É complicado. Doutor Alfredo, complementando o raciocínio de vocês sobre esse processo, me parece que, embora esse processo do impeachment ele tenha surgido a partir de dois juristas, né, que também têm suas relações políticas, enfim, né, o próprio Miguel Reale Júnior foi ministro da Justiça do governo Fernando Henrique, enfim. Mas me parece que uma questão que pesa a favor da presidente Dilma é que todos os holofotes e quem está liderando o processo de impeachment, que lhe cabia essa condição, é o presidente da Câmara dos Deputados, que está totalmente desacreditado. Então, como o impeachment ele é um processo político, me parece que a estratégia da presidente... Ela, até um revanchismo, estou falando. Ela vai muito mais no sentido de mostrar para as pessoas, olha só quem está... quem está liderando e conduzindo o processo de impeachment. E aí, a partir do momento que as pessoas começam a verificar o seguinte, o Palaoro comenta aqui, a depender do que se questiona, o vice-presidente da República também pode ter o seu mandato a perigo em algum momento. Por outra razão, obviamente. Mas nós olhamos, quem está... liderando o processo de impeachment, presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, atolado até o pescoço em várias operações duvidosas, no mínimo duvidosas. Presidente do Congresso Nacional, do Senado, Renan Calheiros, também envolvido... Mas ficou de fora, né? Ficou. Mas eu acho que esses questionamentos, como o impeachment é um processo político e a classe política está tão desacreditada, do ponto de vista social, de expor isso para a sociedade, se constrói uma retórica e um discurso de que qual é a perspectiva que nós temos tirando do poder a presidência da República, a atual presidente da República. Então, me parece que esta argumentação mais política no sentido de fazer com que as pessoas olhem para quem está na fila aí, né, quem está liderando os outros poderes, é que pode ser um aspecto de argumentação plausível, inclusive para... se a população for para a rua... Ter uma divisão, no mínimo uma divisão, e não ser um movimento predominante pelo impeachment. Me parece que a saída do governo vai ser um pouco por aí. Mas tem uma condicionante nisso tudo, que enquanto esse processo se desenrola, a economia se deteriora. Sim, isso é um problema. Esse é o principal problema. Isso é um problema. Sobrou para nós, né? Esse é o detalhe. E isso aí influi diretamente na forma de pensar da população. Porque aí é o seguinte, eu acho que vai ter um movimento para tirar Dilma e depois, se não for antes, um movimento para tirar o Cunha, né? Porque não dá para tirar, se for tirar, tem que tirar tudo. E outro fica fora? O do Senadinho está quietinho? Pois é. Então é uma confusão complicadíssima. Esse já tem um processo pedido para processo dele no Supremo. Né, professor Licério, o Cunha, ele segurou esse processo 3 meses, né, do impeachment. Não, inclusive, falando de figura jurídica, está aqui o Palaoro, que depois nós podemos voltar. A nova petição foi editada. Foi rechaçado primeiro. E nós vamos abrir um pequeno espaço para a Bansat, Rede Bandeirante de Rádio, vai interferir também na nossa programação. Bandeirantes Online. 10:45 em São Paulo e Belo Horizonte, 19 graus. Porto Alegre, 24 e Maceió, 28 graus. Justiça de Guarulhos, na Grande São Paulo, concede um liminar que suspende a chamada reestruturação escolar na cidade. Foi atendido um pedido do Ministério Público. Os promotores alegaram que o governo de Geraldo Alckmin não estabeleceu diálogo antes de tomar medida tão drástica. A decisão da Justiça na capital paulista e em outras cidades ainda é aguardada. Brasília, repórter Ivan Brandão. O Supremo Tribunal Federal deve decidir sobre o futuro do senador Delcídio do Amaral, do PT, preso, acusado pelo Ministério Público Federal de tentar obstruir as investigações da Operação Lava Jato. Ontem, a defesa do parlamentar protocolou um pedido na Suprema Corte para que a prisão dele seja revogada. Delcídio é investigado em 3 inquéritos na Corte. Segundo a Procuradoria-Geral da União, ele ofereceu dinheiro à família do ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, para evitar que o nome dele fosse citado nas investigações. 3 meses depois de incorporar o banco suíço BSI, o novo comando do BTG Pactual decidiu colocar a instituição à venda. O objetivo é levantar recursos para reforçar o caixa depois da prisão do ex-controlador André Esteves por suspeita de atrapalhar as investigações da Lava Jato. Ainda não há negociações em curso e só foi tomada a decisão de buscar interessados. No mercado financeiro, após cair 2,2% ontem, o dólar hoje está em alta de 0,5% e vale R$ 3,77. A Bovespa, que ontem subiu 3,2%, agora opera em baixa de 1,4%. Para o economista Luiz Paulo Rosenberg, colunista da Rádio Bandeirantes, era natural que a euforia diminuísse. Primeira reação dos mercados à abertura do processo de impeachment contra Dilma foi de euforia. Mas eu acho que rapidamente perceberemos que esses desejosos da saída de Dilma têm pouco a comemorar. Porque no presidencialismo, ao contrário do parlamentarismo, decepção com o chefe de governo não é justa causa para demiti-lo. Há poucas razões, todas muito sérias, que podem embasar um pedido de impeachment. Nenhuma das causas alegadas no documento que instrui o processo inclui prova contundente de que Dilma tem culpa no cartório. Agora são 10 horas e 47 minutos. Rádio Super Conda AM 610. Jornalismo levado a sério. 10 horas 48 minutos. Falamos ao vivo aqui da região da esquina da Rua Mônaco com a Rua Nereu Ramos, centro de Chapecó, próximo ao Ecoparque, onde a cidade está inundada nessa região, que também não é novidade, né? As fortes chuvas nas últimas 4 horas, segundo informações do pessoal da Ipagre-Sirã, destacam que choveu pelo menos 15 milímetros ou mais aqui em Chapecó. Fortes pancadas de chuva ainda acontecem e caem sobre a capital do Oeste Catarinense e a região aqui da Rua Nereu Ramos. A informação, estamos aqui no local, inclusive, próximo aqui ao Ecoparque, onde termina a Rua Nereu Ramos, completamente alagado. Prédios, o pessoal tirando carros, o pessoal aqui de empresa também retirando os veículos para evitar aí qualquer tipo de problema. Pessoal também com problemas aqui na Rua Mônaco, região do SAMU, pessoal retirando inclusive as ambulâncias do SAMU para evitar inundação no local. Pessoal não consegue transitar aqui nessa região da Rua Mônaco, sentido aqui a rua, a Avenida Getúlio Vargas, próximo aqui ao Batalhão de Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Pessoal está no local aqui da Guarda Municipal, a Polícia Militar também está no local e o Corpo de Bombeiros corre para auxiliar aí a população chapecuense neste momento de inundações aqui nesta região. O Corpo de Bombeiros não confirma informação ainda sobre alagamentos em residências e nem informações sobre casas destelhadas nesta manhã de sexta-feira. A gente vai continuar acompanhando e a informação principal também repassada agora pelo diretor do aeroporto de Chapecó é que o aeroporto chegou a fechar as operações de pousos e decolações por 30 minutos, das 10 da manhã até as 11 horas da manhã. Por enquanto, o pessoal reabriu aí as operações, mas no momento opera por instrumentos em virtude da baixa visibilidade. Então, das 10 às 10 e meia, o pessoal fechou as operações e, neste momento, as operações estão aí operando com instrumentos, informou aí o pessoal do aeroporto. O fechamento ocorreu por forte vento lateral, pois estava acima dos padrões de segurança e para evitar qualquer problema aí e manter a vida da população e do pessoal que pega os voos na região do aeroporto. Então foi fechado por 30 minutos, mas agora operando por instrumentos e segue em alerta essa região sul da cidade também. Então, o local mais crítico nesta manhã de sexta-feira, quem puder evitar aqui na região da Nereu Ramos, esquina com a Rua Mônaco, aqui próximo ao Ecoparque, totalmente inundada, e inclusive o fechamento da rua aqui na Rua Mônaco, no sentido Rua Nereu Ramos, Avenida Getúlio Vargas. Então, o pessoal que segue por essa região aqui, se puder evitar, todo mundo retirando os veículos na manhã de sexta-feira. A gente continua acompanhando e a qualquer novidade, o ouvinte da Supercondá fica sabendo. Com as informações do tempo para a Rádio Supercondá, repórter Júnior Espíndola. Você está ouvindo a ZYJ 746, Super Conda M 610. Chapecó, Santa Catarina. Linha Direta, programa rádio jornalístico da Rádio Super Conda M 610. Uma emissora interestadual falando para o sul do Brasil. Estamos então aqui nesta mesa hoje, o professor Wagner, professor Lissério e o advogado Palaoro, falando a propósito desse assunto dominante nas rodas brasileiras. Mas eu vou abrir uma pequena página aqui, porque felizmente nós temos a oportunidade de receber na Rádio Supercondá pessoas representativas do mundo político de toda a região. E nós teremos para o próximo ano eleições municipais. E me levantaram um problema que eu gostaria de ouvir a opinião de cada um dos senhores, porque a salada partidária vai fazer com que tenhamos um fato social que muitos ainda não o dimensionaram. Eu vou ser mais específico. Nós teremos eleição municipal em toda Santa Catarina, todo o Paraná e todo o Rio Grande do Sul. Vou dar só um exemplo do que eles me questionaram. Chapecó possui hoje veículos de comunicação social. Vou dar, por exemplo, a Rádio Supercondá, 400 municípios. A Oeste Capital, 300 municípios. Outros veículos de comunicação, TV, outras emissoras de rádio, têm uma abrangência regional bem qualificada. E aí, com esta salada partidária, muitas pessoas que moram na Cordilheira, em São Carlos, em Ponte Serrada, em Erval Grande, em Vitorino, no Paraná e tudo mais, que sintonizam os veículos de comunicação social, deixa a Pecó, e muitos destes municípios desta vasta região não têm veículo de rádio nem televisão, e haverão eleições em seus municípios, eles questionam isso. Como é que o eleitor, que é fiel partidário, vai poder manifestar e exercer o voto no ano que vem, quando vamos saber seguramente que em Chapecó haverá uma coligação entre tal e qual partido, né? Em Xaxim vai ser um outro quadro, em Xanxerê vai ser outro quadro, em Erval Grande vai ser outro quadro, em Vitorino, no Paraná, vai ser outro quadro, em Dionísio Cerqueira. E daí, como é que vai ficar a cabeça, eu volto a dizer, do eleitor partidário, não até do eleitor comum, quando ele vai dizer assim, mas como? Lá em Chapecó, partido tal está com partido tal, então perfeitamente alinhavados. Aqui na minha terra é totalmente o contrário. Ou mesmo dentro do próprio município, partidos que eram adversários até então, né? Tu falaste bem antes, do governo federal temos uma leitura, governo estadual temos outra leitura, municipal outra aqui e em outros todos os municípios. Qual seria a opinião do professor Wagner? Então, Alfredo, eu acho que realmente esse cenário do nosso sistema político eleitoral, ele cria uma confusão sem tamanho na cabeça do eleitor. E isso é ruim, especialmente para os partidos políticos, que se fragilizam nesse processo. Porque quando você não consegue construir uma identidade clara, isso vale para candidatos e vale para partidos políticos. Quando você não tem uma identidade clara junto ao eleitor, você tem dificuldade de se apresentar e, inclusive, engajar o próprio eleitor nas tuas ideias, nos teus projetos, porque o eleitor começa a fazer essa confusão. Olha, qual que é a diferença desse partido, daquele, e começa a virar uma salada, e é o que a gente tem hoje. Então, me parece que a gente já participou de alguns programas aqui falando em reforma política, né? Com esse cenário que a gente vive atualmente no Brasil, a reforma política, especialmente a reforma do sistema partidário, eleitoral, né? Nós temos um problema, porque hoje, com a crise que a gente vive no Brasil, política, econômica, institucional, é difícil verificar algum cenário otimista. Fala, Lang e ouvintes. Eu vejo a situação não tão complicada como parece. Tu sabes que pelas pesquisas, a gente tem que se ater às pesquisas eleitorais e pesquisas de opinião, a grande maioria da população não quer mais saber do partido político. Portanto, essa questão da mistura é um componente, me parece, menor do que a gente imagina, a gente que está dentro da atividade política. Porque se 80%, no mínimo, o máximo que um partido tem hoje é entre 10% e 15% de aprovação, os partidários, de modo geral. Então, nós temos em torno de 85%, no mínimo, a 90%, que não dá bola para partido. E com esse descrédito que vem já desde 2013 manifestado pelas ruas, nós vamos ter um componente, digamos assim, para se escolher o candidato pela capacidade dele, pelo envolvimento dele social e comunitário, isolando essa questão do partido político. Porque se tu considerar aqueles vinculados apenas a partido, o único que me parece mais fiel é o do PT. Como o PT hoje, em termos nacionais, está em baixa, isto certamente também diminuirá. Então, a maioria dos prefeitos que serão eleitos, dos vereadores também no ano que vem, não vai ter muita conotação política identificada. Professor, de sério, eu só gostaria de ver, ele é sociólogo, eu levantei aqui uma questão que traz em muitas pessoas que nos visitam e dizem o seguinte: Chapecó tem um grande perfil de comunicação. Teremos eleições em todos os municípios. Eu dei exemplos. A Rádio Super Condá pega em 400 municípios. A Oeste Capital em 300 municípios. As emissoras de televisão têm praticamente exclusividade. E aí, como é que o eleitor de Xaxim, como é que o eleitor de São Carlos vai entender o quadro que vai ser 45 dias de campanha com uma determinada costura política e outros completamente divergente? Isso no Erval Grande vai ser a mesma coisa, lá no Paraná vai ser a mesma coisa, porque são 45 dias que obrigatoriamente. No caso do rádio ainda é mais democrático, porque tem também rádio em Xaxim, tem também rádio em São Carlos, agora lá não tem televisão. Então, como é que o sociólogo viria esta geleia real de partidos num momento coligados e outro momento totalmente divorciados? Aí eu parto do pressuposto de que o eleitor é mais fiel aos partidos do que os próprios políticos. Porque é o seguinte, ó, se a gente olhar a história familiar das pessoas, elas tendem a votar num determinado perfil político, que não é necessariamente partido. Por exemplo... Um espectro eleitoral. Nós temos tradição de votar primeiro numa bipolaridade, né? Que vem na história do Brasil, né? À medida que o povo brasileiro começou a votar depois da Constituição de 46, a gente tinha três grandes tendências políticas, que foram lideradas pela UDN, pelo PSD e pelo PTB. Aí os militares aprontaram para cima da gente e disseram que agora vai ser dois. E a oposição foi crescendo, e dentro da oposição, que na época era o MDB, foi se consolidando grupos políticos que se transformaram em partidos. Se os partidos não tivessem possibilidade de fazer coligações, nós teríamos 4-5 partidos efetivos no Brasil. Nada mais do que isso. Aí nós teríamos, primeiro ponto, uma fidelidade do eleitor com o partido. Esse é o mais importante. O que faz um partido crescer é ele ter a clareza política de que ele não pode trair o seu eleitor. Agora, com essas coligações, a coisa está meio sem rumo, né? Quer dizer, o Paulo falou do PT, né? Porque o PT construiu história, ele foi construído nesse sentido. O PMDB, o MDB construiu toda uma história. À medida que ele se transformou no PMDB e passou a Constituição, que foi efetivamente o partido que mais deu o perfil, a cara da Constituição, foi o PMDB, né? Lá em 88. A partir disso, ele desistiu de disputar a presidência da República, porque perdeu lá com o Luiz Guimarães. O Quercia tentou, mas o partido já estava estraçalhado. E agora ele desistiu de vez. Então, esse que é o problema. Quando você não tem uma linha histórica, política consolidada, a gente se perde tudo. E aí qualquer grupelho pode ter o seu partidinho. Eu concordo com isso, mas eu digo objetivamente, esse questionamento que me fizeram. Como é que o eleitor, vamos ser um caso típico, Cordilheira Alta, pelo que está se encaminhando, vai se encaminhar quase até por uma candidatura única, que aí mata a questão. Sim. Mas já Xaxim não. Lá o PMDB vai estar com tal e aqui o PMDB... Lá deve ter duas ou três candidaturas. Pois é, e aí a campanha eleitoral vai dizer para ele que vai ver o candidato do partido dele aqui de Chapecó dando-lhe um pau no outro. Sim. E tudo mais, e lá ele está junto. Como é que vai ficar o eleitor? Isso generaliza, pega ali no Rio Grande do Sul, pega... Sim. No Paraná, pega por tudo. Que argumento ele vai ter de dizer, não, eu estou votando no meu partido? Sim. Mas que partido é esse, afinal de contas? Na verdade, você tem nos municípios determinados grupos de interesses. E aí, o que que faz com que eu vote no partido A ou no partido B aqui em Chapecó, que tem o candidato A ou B? Primeiro, evidentemente, é a capacidade do candidato de ter voto, né? Aí nós temos 4-5 pessoas aqui em Chapecó que tem lá o seu percentual importante de votos. Bom, Alguns deles vão se aproximar, outros vão se distanciar. O eleitor vai votar nesse ou naquele porque ele já votou nas eleições anteriores. Nas últimas 3, 4 eleições municipais, nós não mudamos o quadro partidário do Chapecó. Ele vem se repetindo, né? Né? Lá em 2004, a gente tinha uma polarização. Né? Em 2008, continuou a polarização, embora a oposição tinha 3 candidatos, mas, na verdade, era todos contra um. 2012, a mesma coisa, polarização. Então, nós não temos muito o que inventar. Nós temos 3, 2, 3, 4 candidatos, e não passa disso. Os outros partidos são firulas, são para encher a paciência da gente, são para encher o saco, para barganhar disputa de espaço, para vender horário eleitoral, né, para barganhar cargo, né, para gerar despesa pública, para incomodar o gestor público que for eleito. O prefeito tem que dar cargo para um monte de gente que não serve para nada, só para incomodar. Esse é o principal problema. Mas no fundo, se você for para qualquer um desses municípios aqui da região, quantos candidatos vão ter? Se na Cordilheira tiver um candidato, se não tiver, vai ter no máximo 2, porque não tem mais espaço. Qualquer outro município da região vai ter 2, olha lá se tiver 3. É isso que de fato conta. O restante é só para encher o saco. São partidecos, grupelhos, que estão aí para encher a paciência e ganhar cargo, porque eles não estão trabalhando no ponto de vista da gestão pública, a grande da maioria. Responsabilidade de que o prefeito que for eleito tem esse compromisso com a cidade e com o município, independente do partido que ele seja. Aí os grupelhos que apoiaram, me dá aquele cargo lá, me dá esse cargo aqui, 6 meses depois ele diz, tem que reajustar aquilo que eu não sei o quê. Porra, e o prefeito tem que dar satisfação para esses caras. Por que que a prefeitura aqui demitiu 200 e pouco? Porque não aguenta mais, gente. Não e vai demitir mais. Mas vai ter que demitir mais. Não tem município que aguenta essas coisas, infelizmente, gente. Bom, 11h03, nós vamos ter que concluir, porque hoje o espaço foi muito razoável, né? Então nós vamos passar a palavra aqui para o fecho, professor Wagner. Rapidamente. Então, Alfredo, Licério, Palaoro, agradecer pela oportunidade aí, os nossos ouvintes. Eu acho que é importante a gente acompanhar esse processo todo. É um processo delicado, é um processo que tem aspectos jurídicos, mas também componentes políticos muito significativos. E me parece que os próximos passos aqui, as próximas movimentações, elas realmente irão depender muito das ruas, né? Como os diferentes grupos aí envolvidos nesse processo todo de disputa, que é o impeachment, vão conduzir os movimentos nas ruas, né? Mas me parece que internamente hoje a presidente da República tem a maioria, mas hoje é hoje e amanhã a gente não sabe. Por isso, eu acho que a força das ruas vai ser determinante. Professor Luizério. Bom, agradecer o convite, obrigado e até a próxima oportunidade. Vou vendo o que dá, né, esse negócio do impeachment. Um abraço. Então, Palaoro, doutor Palaoro. Olha, Lang, em resumo, eu acho que as ruas, como disse o Wagner, serão fundamentais. E o decorrer do processo de impeachment desse que está instalado vai se misturar ao processo que está no TSE, que deve ser julgado no primeiro semestre do ano que vem. Quer dizer, nós temos aí um caminho longo pela frente, e eu, me parece, até metade do ano nós não teremos uma posição firme e definida desse episódio. Mas vamos aguardar, não tem outra solução. Obrigado. Bom, linha direta deste dia 4 de dezembro, sexta-feira, vai ficando por aqui. Agradecemos a atenção dos ouvintes e vem na sequência da programação jornalística da Rádio Super Condá, Show da Manhã com Edson Luiz. Bom dia, ouvintes. Você está ouvindo a ZYJ 746, Super Condá M610. Chapecó, Santa Catarina.